essa daqui é o top de quatro, já vai! Já, já, já, já vai! Esse meu jeito de jogar, ninguém nunca foi igual. Porque eu jogo pra caralho, esculacho quem joga mal. Pelas lan houses viajarei, buscando encontrar um cara que tenha algum culhão e possa me enfrentar. Diversão é no PFS, eu sei. E quem não escuta é gay. Diversão! Não que haja algo de errado em ser gay, o que importa é que eu rimei. Diversão! Na locadora não encontrei um jogo que eu não serei. Vai ser muita zoação. Baixo, frente, soco. Temos que baixar, temos que baixar. Eles não sabem o que tem que fazer aí. Não. Cara, acabou, essa alegria acabou. Hoje é... Ah, é? Não tem mais? A gente tá vivendo uma era de trevas, cara. Tá tudo muito triste, assim, tudo muito soturno. Cara, você vê, ô Fritz, você foi chamado pro programa com quanto tempo de antecedência? Cara, um mês. Cara, calcule como as coisas mudaram, né? Geralmente te chamava com quanto tempo de antecedência? É... 2 minutos. Tipo isso. 2 minutos e te dava assim, vai lá fumar que eu já volto, né? É. Sai. Mais ou menos isso. Nessa semana vamos destrinchar todos os mistérios e pormenores e Game Sharks e afins por trás de Pokémon competitivo. Não é um território para noobs, exceto eu aqui hoje. Eu sou o Ilaps e estou aqui hoje com o nosso selo de garantia de programa nas coxas, o Fritz. Eu, mas isso não é na coxa, porque eu entrei bem antes e ainda dei ideia. Ainda deu ideia. E chamei a galera, é verdade. Esse não é na coxa. Então é ruim. Opa! Então, ele que me disseram que é tetracampeão brasileiro de desafio Elite dos 4, o maluco pica grossa da galáxia, o Raichu! E aí, galera? Estou vergonhado. Estou emocionado. Eu tô emocionado. Pelo meu reconhecimento da minha carreira Pokémon. E ele que não é do desenho... Bons anos de faculdade, querido. E ele que não é do desenho, mas deve ter algum Pokémon dragão escondido na manga, o Lance! E aí, galera? Se interessem mais pelos campeonatos e a galera sai de casa pra jogar porque é muito maneiro, vale a pena. É isso aí, então vamos aprender um pouco mais como montar o seu Tiranitar perfeito, como bridar o seu Ditto com um Taurus e sair um Miltank, e tudo isso muito mais depois dos nossos e-mails. Lembrando rapidamente, jogador de mil fases, organização do Ludobardo e do professor Guilherme Xavier, com textos meus, da Lilith, do Ludobardo e de um monte de gente, já à venda na Amazon brasileira. O Negra Cicatriz, da editora 8,5, uma crônica do Ludobardo, é o primeiro livro dele, também já está à venda, o link está no post. E eu estive lá no Phoenix Down com o Diego, o GC, a Nath, o Pablo Prime, o Roberto Estrada e o Caio Correia no Continue número 2. E tá aí no post também a linkagem. E se você é burro e não quer ouvir a leitura de e-mails em que eu e Nini estamos jogando Dota 2, matamos gente pra caralho, pule para 17 minutos. No top. Essa é a leitura de beijo do Baixo Preto Soco. Caralho, bom. Vai cair a torre. Eita, cara. Ih, mano. Não, você caiu, nego. Nós dois com caveira na cabeça. Nós dois aqui. Ó, essa é a leitura de beijo do Baixo Preto Soco. Eu gosto de jogos, @baixofeitosoco.com. E, caralho, tá cheio de clipe aqui nessa porra. E o primeiro e-mail é sobre o episódio de X-Men, que é do Bernardo. O Bernardo diz o seguinte: belo episódio, joguei muito esse X-Men de Mega Drive e só zerei o emulador depois. Lembro bem de... caralho, mata esse filho da puta, meu irmão. Lembro bem... matou. Lembro bem de quando eu aluguei, achei a fita estava com defeito. Voltou? Caralho, eu tô passando, fodeu. A fita estava com defeito porque entrava direto na fase sem o logo da SEGA. O Super Nintendo eu joguei no vizinho e depois ele no emulador, mas gosto bastante também. Vamos lá no mid. Não sabia que War of the Gems era tão mal visto. Sempre considerei um bom jogo pra época. Aquele, o jogo de... porra, script aqui vindo atrás do maluco, mano. Eu sei lá onde eu tô, mano. Eu tô no meio do cara aqui. Basta, tô subindo. Tô no mid. Tem um script aqui, filha da puta, dos inimigos. Vou, tô levando eles pra torre. Vou enfiar a porra neles agora. Morre, filha da puta. Morreu. Vou ficar atrás da torre aqui. Se eu considerar um bom jogo pra época, War of the Gems, aquele de Marvel, que eu acho uma merda. Vamos concordar que a maioria desses jogos 16-bits de HQs eram legais justamente por serem baseados em HQs. Se trocarmos os personagens, eles seriam beat-em-ups medianos pra bons. Nenhum deles nada memorável. E aí, o que você acha, Crusher? Eu não tô conseguindo prestar atenção nas duas coisas. Ele falou que esses jogos de beat'em up iam ser qualquer merda se não fosse de videogame, sacou? Que nem que só presta porque eles são de videogame. Eu acho que a gente não jogava beat'em up no fliperama. Eu jogava Capitão Comando no fliperama. Muito bom, lindo, era lindo. Eu achava lindo. Mas tem gente Eita que... Eita porra! Que foi, cara? Cadê você? Tomei um raio na cabeça aqui, mano. Dead? Tá dead? Porra, que merda. Opa, caralho, eu tô com metade da energia só. Lê o segundo e-mail aí do Pizza Loga, por favor. Deixa eu dar um alt tab aqui. Caraca, alt tab, mané. Eu falei pra você, cara. Não dá, tá? A tela do meu notebook não dá, mano. Cara, brincadeira. Aí tu vai ficar tomando porrada. Não, eu vou ficar aqui na torre. Entendi. Pizza Loga, fabuloso / surpreendente cast. Baixo Frente Soqueiros, acompanho os X-Men desde 88, de lá pra cá, infelizmente parei de colecionar em 2008. Nossa, tem muita vírgula, cara. Infelizmente parei de colecionar em 2008. Compro algumas vezes, mas já me sinto meio perdido. Uma hora eu volto com a força total nas HQs. Sobre o cast, o Daigo acertou. Quase morreu? Ixi. Quase morri. Sobre o cast, o Daigo acertou. E errou depois. X-Men 1 do Drivo realmente tinha 5 helpers: Arcanjo, Jean, Homem de Gelo, Tempestade e Vampira. Uma das coisas mais legais desse game e incomum na época é que depois de derrotar o Mojo em seu mundo, você precisa destruir o vírus da sala de perigo. E pra fazer isso, você tinha que resetar o Mega Drive, algo que nem todo mundo sabia. Vixe, mano, sabia disso não. Sobre o Clone War, realmente era um ótimo jogo. Pena que o final dele é somente texto. Isso faz com que você queira aprender inglês. E sem nenhum desenho no final. De resto, cast irretocável. Espero futuramente um cast, se possível, sobre Wolverine e Adamantio Rage de Drivo e Super Nintendo. Que apesar de serem multiplataformas da mesma empresa, são dois jogos completamente diferentes. E que quem sabe um dia, cast dos jogos que salvaram X-Men. Como os Legends até os Marvel Ultimate Alliances. Abraço a todos e continue com excelente trabalho. Trabalho de leite para nós ouvintes. Desculpa, gente, eu tô meio doido aqui pra ler o bagulho. Tá foda, né, essa porra desse Dota do caralho que tá jogando aí. Vai, volta pro jogo. Tô voltando, tô indo aí. Tá tenso. Cadê você? Eu tô no top, porra. Deixa eu dar scroll aqui, caralho, alt tab. Eu tô no top. Caiu o torre de alguém aí, cara. Não sei se foi nossa ou se foi deles. Não precisa atenção. Mas vamos lá, vamos aqui. PS Morante, fala pessoal do BFS. O pessoal do Game Dev Tycoon, ele tá falando já sobre o nosso episódio de reviews, o último aqui. Fez uma parada genial. O nosso bottom tá sobre. Tá, foda-se, bottom. Foda-se, deixa ele se foder lá. Fez uma parada genial pra evitar pirataria. Deixa eu dar um raio na cabeça do maluco aqui. Genial contra a pirataria. Pá. Eu diria uma pirataria Inception. Isso, vira dragão. Isso, come o cu deles. Ele tá falando aqui que é o seguinte: o cara do Game Dev Tycoon, ele, sabendo já que o jogo ia ser prateado, né? Óbvio, é o que acontece com todo mundo. Ele botou uma parada lá no jogo, que se você baixasse a versão pirata, você conseguia jogar. Mas as suas vendas iam mal. E os caras do time falavam assim: pô, cara, a gente tá indo mal, porque estão pirateando muito o nosso jogo. Vai, mata Nini! Porra, Nini! Porra, Niri! Gostou do assist, né? Passe lindo do Alejo aqui pro Gomes fazer o gol. É isso aí, cara. Trabalha equipe. Cara, a gente joga muito melhor sem o resto da galera, né? Reparou? Verdade, mano. Caralho. Não parece pra nada, cara. Caralho. Caralho, desculpa, Bode, Lupe, Búfalo, Debs. A gente é muito melhor sem vocês, cara. É, até porque o nível do jogo cai muito sem vocês. A gente vence mais fácil. Tá, e aí os desenvolvedores começaram a procurar em fóruns a repercussão disso. E o Hilário, sem H, que o PS Morante escreveu errado aqui, é o pessoal indignado com a pirataria que tá fazendo eles não avançarem no jogo. Assim, os caras falaram, porra, eu tô uma merda aqui o jogo, porque os caras estão reclamando de pirataria e eu não tô conseguindo jogar. Eu não sei que porra é essa, não consigo tirar essa pirataria. E na verdade, assim, eles estavam se fudendo porque eles estavam pirateando, né? Essa aqui é a grande parada, assim. Mas esse jogo é muito louco, hein, cara? Achei demais a ideia. Pois é, a Debs falou que gostou muito, assim, eu tô pensando em pegar aí, adicionar aí na collection, bem. Na collection, pois é. Mas aí, acabou a moleza, Crush, começa ali. E aí, no meio da torre, eu tô pegando a torre toda. Aqui, eu tô pegando a torre do top aqui. Beleza, vamos lá. Fudeu, agora eu tô fugindo. Mano, meu Deus, eu tô maluco aqui nas janelinhas, cara. Tô fugindo foda. Tu tá no meio do caminho, sai daí, cara, sai daí, desce. Eu quero voltar. Desce, vai lá pra, clica no minimapa lá na nossa base, vai. Não, mas tu tá do meu lado, vai lá pra baixo, vai. Vai, já que tu não tá na janelinha, vai, vambora. Agora pode ler o e-mail do Gruvandic aí. Gruvandic, gostaria de utilizar este espaço garantido aos ouvintes para agradecer a todos os integrantes e associados do Baixo Frente Soco pelo grande trabalho feito durante todos esses anos. Obrigado. Eu sei que é tudo graças a mim. Graças a vocês, consegui vencer as noites de tédio e monotomia e finalmente estou terminando meu trabalho de graduação em engenharia química, porra. Foi ouvindo o podcast de vocês que passei horas e horas dentro do laboratório cheirando a cocô em frente de planilhas de Excel que com intermináveis dados a serem analisados. Cara, que vida de merda, cara, literalmente, né? Engenharia química, né, que ele falou? Talvez vocês não tenham ganhado nenhum bem material, com exceção da coca do ninja inimigo e do Superman 64 que o Fredão e os outros ouvintes de Justiça compraram. Mas podem ter certeza que, assim como eu, muitos ouvintes que nem sequer conhecem vocês já os consideram como grandes companheiros, sejam de academia, corrida, estudos ou de diablinho ou hardcore. Fudeu. Desejo que eu goste de jogos, participe desses momentos difíceis e auxilie em outras conquistas de graduações, mestrados, doutorados ou, quem sabe, até livre docência. Um grande abraço e força na peruca. Valeu, cara. Deixa eu voltar pro Dota aqui. Peraí. Fudeu, porque o próximo e-mail... Caralho, eu tô indo pra porra da torre. Peraí, vai. Não tem, é porque eu esqueci de colocar aí. Peraí. Ganha nível. Aqui, pronto. Arquivoltaico. Caralho, buceta. Peraí, tô voltando lá pra torre. E tem o último e-mail que a gente recebeu, um e-mail fantástico também, mas eu esqueci de colocar aí. É o e-mail do Eugênio, cara. É o e-mail do Eugênio. Eugênio Pacelli, lá de Natal. Fala, pessoal. Eu entrei em contato com vocês há alguns meses pra falar que iria incluir vosso podcast em minha tese de doutorado, que estuda essa tecnologia a partir de um ponto de vista educacional. Na ocasião, ainda estava descobrindo eu gosto de jogos, não tendo a intimidade que eu hoje possuo com os participantes. A pouco de conhecer... Fudeu, me perdi. Cadê meu personagem aqui, caralho? Ah, tô lá na torre. Você tá na outra torre. Volta, cara. Tu tá curado, cara. Vai lá. Eu vou, calma. A relevância do programa para estudo foi servir de subsídio para conceber-se que o podcast pode servir de mote para reunir pessoas em torno de um tema em comum para posteriores debates, pesquisas e ações produtivas de fomento à criatividade, ao exercício lúdico e ao trabalho cooperativo. Em vista disso, constatei no estudo um potencial do podcast que poderia ser aplicado às práticas educacionais dentro e fora de contextos escolares. Os depoimentos do Ninja Inimigo no Fênix Cast, Ninja Inimigos, a Buzeta, o Diego, o Fernando, uma galera aí gravaram lá no Fênix Now, né, porque o podcast do Fênix Now era Fênix Cast ainda, o número 19, era um podcast sobre blogs de games, a galera que tinha blogs, né, vai ter em duas partes esse episódio. Serviram para ilustrar o potencial do podcast no exercício de temas que, de outras formas, permaneceriam latentes nos indivíduos, implicando na supressão de pontos de vista e interesses temáticos que formam parte importante da leitura de mundo de cada um. Essa restrição ocorre, ironicamente, na própria base, né, mundo escolar, ele omitiu alguma palavra aqui que esqueci de digitar, como exemplificado. Parabenizo o trabalho de vocês por realizarem um podcast dos mais descontraídos, divertidos e, nem por isso, com menos propriedade na área dos games, da qual sempre fui amante. Agradeço por enriquecerem minhas reflexões acadêmicas. Ele manda aqui o link pra tese, que tá linkado aí na nossa postagem. Pessoal que tiver interessado, vale a pena dar uma lida. Eu olhei por alto, realmente não li. Tese de doutorado é muita coisa, porra, ninguém lê essa porra no almoço. Abraços. Cara, eu respondi a ele, ele ficou meio desconcertado com a resposta, que eu falei, aí, mané, acho que doutora bruxão, parabéns, porra. Ele acho que não entendeu muito bem a pegada, mas eu tô indo mid, eu tô indo mid. Caralho, o nego tá comendo o nosso cu aqui no mid. Ah, não, não, era um ponto laranja, tinha que é vermelho. Ele fez uma tese de doutorado falando, né, ele pegou vários podcasts aí da podosfera brasileira. Ai, que lindo, a podosfera. Ai, podosfera. Porra, o maluco matou bonito aqui, outro cara, tu viu? Não vi. Tô no top, ó. Tô destruindo tudo no top. Entendi. E ele mandou muito bem, cara. Fez um trabalho muito bom, assim. Eu achei o trabalho bem legal dele. E matei o filho da puta aqui. E parabéns, cara. Parabéns. Foi uma tese em educação, na área de educação. E ele fez um trabalho, assim, legal, assim. Comprovando que a gente tem uma mídia forte, né? Por mais que seja uma mídia de nicho. Mesmo coisas em nicho são representativas, podem ser representativas dentro daquele nicho em que ela se propõe. E o podcast não é diferente. Eu acho que foi um trabalho bom, acho que vale a pena, acho que deveria ter uma atenção, assim. Eu espero que, assim como ele mandou pra gente, deve ter mandado pra outros podcasts também, eu espero que a galera divulgue de alguma forma, né? Eu sei que alguns programas que são maiores que a gente, às vezes, tem uma dificuldade maior em acompanhar o ritmo de mensagens que recebem, mas espero que consigam dar uma atenção pra esse trabalho aí, porque realmente ficou bem legal. Parabéns, Eugênio. Parabéns também ao Bru Van Dijk, que, porra, fez aí a... Foi projeto final ou foi mestrado? Você que leu aí. Não lembra, né? Mas... TCC. Projeto final. TCC. Parabéns também ao Bru Van Dijk. Bru Van Dijk, porra, acompanha a gente há tempo, né? Há tempo pra caralho. Filha da puta. Tempo já. Peraí. Ah, mataram. Matamos. O cara deu rage kit ali. Tá parado, porra. Foda-se. Quem deu rage kit? Sei lá, tinha um maluco parado aqui. Morreu muito fácil. Tá achando esquisito. Mas foda-se, morreu. Agora eu tô com o level 2. Quero ver me pegar. E é isso aí, galera. Eu gosto de jogos, @baixofreitosoco.com. Crusher, esse é o penúltimo episódio do ano. Esse nosso episódio aqui sobre... A gente vai passar o ano inteiro jogando Dota. O final do ano inteiro jogando Dota. Cara, tipo isso, mané. Tipo isso. Vamos pegar a torre, vou gankar a torre aqui do mid deles, tá? A segunda torre. Vive, dia 20, 24, 25 no trabalho. Vamos ficar jogando Dota. Vamos. Pode ser. Acho válido. Dotinha do amor. Dotinha, mais um morreu. Tá 27-7 pra gente, Lili. Tá muito bom. Tá muito bom esse tá jogo. Tá bonito. Fora, parou o bode, Buffalo e Devs, mano. Sério mesmo. Eles atrasam nossa vida, cara. Só fode a gente. Tá poderoso, cara, nesse jogo aqui. Eu só sinto mó feliz ganhando. Tá muito bom, né, cara? Acho que é assim que a gente vai chegar no 50-50. E é isso aí. Enviem seus e-mails para baixojogos@baixofreitosoco.com. Acho que já falei isso, estou falando de novo. Comentem aí no baixofreitosoco.com. E voltamos, temos um episódio ainda esse ano. Semana que vem vai ser um episódio bem de fudeu. Onde é que você tá? Ficou Envy aqui, vou morrer. Você tá no mid? Eu tô no mid e morri pro Dominator aqui, foda-se. Foda-se, vai, até semana que vem. Vai, Nini, dá o último recado aí. Abraço. É isso aí, valeu, gente. Tá legal, vem jogar com a gente. Matou quantos, Nini? Deixa eu ver. Nini, matou um. Pelo menos eu matei alguém. Matou um, morreu dois, deu uma assist. Eu matei um, morri dois, dei cinco assists. Cara, tô muito com dinheiro, mané. Não tô prestando atenção nisso. Vou gastar dinheiro pra caralho agora. Comprar vários itens, fudeu. Falou, galera. Até semana que vem. Diversão na vez. Vocês que são nobres bacharéis, diplomatas, engenheiros da arte Pokémon, Fritz, você que tá conosco há mais tempo, como é que você começou a jogar Pokémon? Foi naquela promoção de Dia das Crianças de 99 das lojas americanas mesmo? Game Boy com o cabo Game Link e o cartucho? Na verdade, uns amigos meus tinham, aí o Game Boy Color, ele era muito caro. Aí, para a minha época. Porque agora eu sou rico pra caralho, né? Porra, até um engenheiro, cara. Foda-se. Aí, eu comecei a ver as revistas da Pokémon Evolution. Falei, caralho, porra, mas tem um campeonato essa porra e tal. Aí eu comecei a pesquisar, aí eu juntei um dinheiro, uma amiga da minha mãe vinha dos Estados Unidos, eu comprei o Game Boy SP, o Advance, na época aí com o Gold e Silver. É, aí eu fiquei jogando o Advance e tal, e entrei no fórum da UOL, que era um lixo. Peraí, Felipe, você não jogou a primeira geração, então você pulou? Não. Ah, não, cara! Caraca, porra, acabou meu respeito por você, cara. Eu achando que você via Pokémon Leliana, Não, assim, eu joguei, mas eu peguei emprestado o Game Boy Color de um amigo meu e zerei. Aí eu curti e tal, mas assim, eu zerava o quê? Ele fala assim, cara, quando a gente tinha 12 anos, em 2 dias zerava, Ele fala assim, ó, 2 dias e você me devolve ele. Aí eu ia lá e jogava o dia inteiro e devolvia. Mas assim, em profissional eu não joguei o Red, não. Foi só a partir do Gold e Silver. Mas chegou a ter cena profissional de Red Blue aqui no Brasil? Teve, mas foi em São Paulo só, né? Só em São Paulo, né? Porque foi muito 99, assim, né? Quer dizer, por mais que tenha tido, acho que a gente não teria como ter pego a época, porque a gente era muito novo, né? Muito pivete, não podia nem atravessar a rua sozinha, né, direito. E você, Lance? Então, eu comecei a jogar também só o in-game, depois que lançaram as versões, né? Red Blue, já tem tempo. Mas comecei a jogar competitivamente a partir do Gold Silver, bem no finalzinho mesmo, mas também foi, como eu estava explicando um pouco antes, através do fórum da Pokémon Land, que é um fórum que existia, ainda existe, eu acho, mas ele não é mais tão ativo como era antes, em que toda a comunidade de Pokémon na internet, todo mundo que discutia, que conversava, não importa se você tinha um site, se você jogava, se você discutia estratégia num fórum, você acabava indo pra Pokémon Land cedo ou tarde, porque era onde reunia todo mundo. E aí, a partir daí, o pessoal começou a se reunir e os torneios eram divulgados pela Pokémon Land. Então foi... Mas foi no final de Gold Silver, no início lá das versões Advance, que eu comecei a jogar por causa da divulgação do fórum. Mais ou menos isso, assim. É verdade. Até porque o quê? Os desafios que eram divulgados no último, eles eram em São Paulo e eram divulgados só na revista. Então o pessoal não sabia muito bem. Até por isso que o pessoal reclama da primeira Elite. Quando você fala de revista, é a Nintendo World? A Pokémon Evolution. Pokémon Evolution, sim. Isso. Aí tinha que aconteceu? O Red Blue ainda tinha uns torneios mensais onde tinha um pessoal que sempre ganhava. As finais eram sempre as mesmas pessoas. Era o Robinson, né? Era o Kazumi, o Eric, a Juliana e a Cláudia. E depois veio o Gold Silver e o Eric ele teve a ideia de montar a Elite do Brasil. Ele foi e montou esse pessoal que sempre vencia. Só que teve um pessoal que não era mais bom em Gold Silver. Essa é a verdade. Teve uns campeonatos bons em São Paulo, mas eles tinham o quê? 100 pessoas. Aí, mais ou menos nessa época, teve um torneio de Gold Silver em São Paulo, onde acho que o primeiro dia ganhou um cara que nunca mais apareceu, eu não sei o nome dele. No segundo dia foi o Noga, que ficou bem conhecido depois. E o terceiro dia foi o Daniel Hunter. E o Daniel Hunter, a entrevista dele, ele falou: o fórum da Land e tal, não sei o que, é muito bom e tal, é bacana. Aí, tipo assim, encheu o fórum. Geral entrou e viu, não sei o quê. Porque os times deles eram bem bacanas mesmo. Aí começou a entrar a galera bem forte. E daí deslanchou. Aí veio a liga de ginásio mesmo. Foi aí que eu entrei. Antes eu só fazia no Mirk as lutas. E aí deslanchou. Aí é que eu conheci o Lance pessoalmente. E o Raichu depois eu conheci na locadora lá na Tijuca. Eu dei um pau de 6-0 nele. Eu lembro. Pro Games? Mas, não, como é que era o nome dela? Era Light, não era? Light locadora? Ah, eu não sei. Cara, aí eu dei, próxima do Guatemi, assim. Isso, era Light locadora. Acho que foi a última vez que eu venci o Raichu foi aquele dia. Nunca mais. Foi a primeira e última vez. Acho que ele pegou essa a derrota e guardou e buscou ser um treinador melhor. Eu fico. feliz que eu tenha sido um dos últimos a vencer, porque depois ele venceu a parte, mas... Ele chegou em casa puto e falou assim... Cerrou o punho e falou, eu nunca mais vou perder uma batalha Pokémon na minha vida. Tem um objetivo de vida agora. Mandou um Vegeta, a diferença é que ele ganhou. Vegeta perdeu todas depois. E você, Raichu, como é que você entrou nessa vida aí? Eu fui vítima do marketing da Nintendo World, assim, eles começaram a falar lá, não, vai chegar Pokémon no Ocidente, Pokémon faz muito sucesso e tal. Aí, beleza, né, eu falei, deve ser legal, então, aí o pessoal da minha turma do colégio começou a jogar, eu falei, vou jogar também. Aí peguei a versão tosca lá, de emulador de versão amarela traduzida para português e tal, era uma parada bem tosca, assim, no começo e tal. Uma curiosidade é que o golpe Slam era traduzido para POF interrogação. Mas, enfim, essa era uma boa curiosidade. Era uma onomatopeia, né? Era o POF! não fazia sentido, assim, tinham várias coisas. HM-002, se não me engano, era tipo voa, os negócios assim, que não fazia sentido. Voa, vai, meu filho! É tipo isso, assim, você tá gritando. Voa, Spiro! Agora você voa. Mas enfim, era maneiro mesmo. Aí depois eu comecei a jogar com dois amigos meus, que, enfim, são amigos nossos até hoje, o Raul e o Caio. E a gente começou a jogar junto e ler a Pokémon Evolution, como o Fritz falou, tinha todo mundo, todo mês assim, depois desse desafio, apareciam os times do pessoal e tal. E a gente começou a achar que seria legal também fazer times, né? Porque, enfim, a gente jogava uns contra os outros e tal. E aí foi daí que surgiu, assim. Depois também falaram da Pokéland na Pokémon Evolution. E aí eu entrei na Pokéland e aí comecei nos torneios e tal. Foi meio que assim que começou. Cara, tô me sentindo um velho agora, cara, porque eu comprei um Game Boy Pocket preto e branco pra jogar essa porra no Dia das Crianças em 99, nas lojas americanas aqui do lado, porque passou a propaganda na Record, na Eliana, Game Boy com cabo Game Link e Pokémon R$300. Eu fiquei maluco, enchi o saco da minha mãe, ela foi e comprou. Caraca, eu tô me sentindo um... E comprou um saco de pilha também, né, porque pra durar o fim de semana. Durar um final de semana só. Se não me engano, foi uma quinta-feira, aquele 12 de outubro, ou foi uma sexta, enfim, mas foi um feriadão. E aí, porra, tô me sentindo um merda agora, tô me sentindo um lixo, porque vocês todos jogaram emulador ou depois... E são ninjas aí da parada e eu sou aqui um merdão que não sabe nem o que era um Rotom até semana passada. É muito triste isso, né? Tudo bem que também eu não ajudei muito, porque eu fui jogar só depois o Gold Silver japonês, porque a prima do meu vizinho morava no Japão e mandou as duas fitas pra ele, porque não sabia qual ele queria, e pra gente aquilo era um absurdo, porque a gente passou a ter os dois jogos, e depois eu parei. Mas, tudo bem, é a vida, acontece. Fritz, você foi líder de ginásio, que na minha cabeça era uma parada muito inconcebível, né? Eu não sei se a gente já contou aqui em algum episódio como é que eu te conheci. Na verdade, todos nós aqui fizemos faculdade meio que mais ou menos juntos, né? Todo mundo, eu, o Fritz e o Lance fizemos engenharia de computação lá na Universidade Ninja, e o Raichu fez engenharia de controle e automação. Ele constrói robôs e a gente faz os programas que tornam o robô assassino. Espero que seja mentira também, porque o meu é mentira. Mas, enfim. O que é mentira? Não, ninguém faz robô no meu curso. Enfim, Eu não consigo, eu não sou capaz, depois de 5 anos de faculdade. 5 não, né? Um pouco mais. E construiu um robô, nem o de Lego, que vem pronto, sabe? Tipo, mas beleza. Tudo bem, cara, mas hoje eu sou advogado, então eu saí mais ainda do que você do objetivo. Isso é verdade, é verdade. Fato é que eu conheci o Fritz mesmo, foi algumas semanas antes da gente entrar na faculdade, que a gente foi num anime foda-se desse aí, lá na UERJ. Qual era aquele, Fritz? Você lembra? Era anime. Cara, anime Friends. Não era. Cara, era um na Barra Funda. Cara, era longe pra cá. Não, foi em São Paulo, cara. Eu não te conheci em São Paulo, não, cara. Eu te vi em São Paulo. O que aconteceu? Depois. Eu entrei em elétrica. Aí, ok, cara, eu tinha uma vergonha do cacete de... Mas eu já te conhecia antes, cara. É isso que eu tô falando. Antes da gente entrar na faculdade, um mês antes, em fevereiro, teve um anime foda-se na UERJ, que teve... Até o criador de Gundam foi. Aí passaram Gundam lá em japonês, legendado, não sei o quê. E teve um micro torneio Pokémon. E você tava lá, competindo com a galera, jogando lá informalmente, não sei o que que era. E eu lembro, cara, eu lembro como se fosse ontem. Na verdade, como se fosse anteontem, ou um pouco mais antes do que isso. O cara que tava trocando as fitas lá no 64 olhou pra você, que acho que você tinha perdido pra um cara, ou ia jogar contra um cara. Aí ele falou pra você, e aí, Fritz, se perder, vai liberar a rodela, sei lá, a paçoca, fez alguma piada babaca, insígnia, só que usando algum termo pejorativo. E aí você fez uma cara de bunda e falou, claro que não, aqui não tá valendo nada. não sei o quê. Foi antes de entrar. Eu acho que o evento era o Anime Center, porque realmente... Isso. Geralmente era o Anime Center. Cara, o que... Vamos dar bons tempos. E o cara que falou isso, com certeza, era o Sábio Florestal, porque é o tipo de... Não, cara, podia ser o Dark King também, cara. Também, é, um dos dois, porque... Assim, a galera do Pokémon não fazia esse tipo de piada, assim, entendi, com essa naturalidade. E tinham dois fanfarrões lá que era bem esse estilo. Mas era mais velho, era mais velho esse cara. Então era sábio mesmo, com certeza. Esse cara era mais velho. E aí, duas semanas depois, o moleque que tava lá jogando Pokémon Pro pra caralho, eu vi na faculdade, falei, caralho, esse maluco é líder de ginásio Pokémon, cara. Eu lembro. O ginásio do dragão, e o maluco tinha tipo um tiranitar. Eu falei, caralho, o tiranitar não é dragão, nem aquele na puta que pariu, não entra mais nada. Acabou. Não, o que aconteceu? Aí tipo assim, eu não lembrava essa porra, não. Aí aí teve um evento em São Paulo, eu fui, eu te encontrei, você... Flitz, eu falei... Caralho, descobri essa porra. Vou espalhar pra geral na faculdade essa porra. Aí depois eu falei assim, pô, não, cara, faz direito de computação, você vai, tipo, foda-se, tipo... caralho, tipo assim, ainda assim tem gente pior na minha sala. Mas aí foi, acho que foi mais ou menos isso aí sim, foi isso aí sim. Mas como é que você foi virar líder de ginásio? Essa que é a história que eu sempre quis saber. O que aconteceu? Foram escolhidos 7, eram 4 em São Paulo, eu acho. Era a Juliana, o Eric. O Eric certo, o Eric Araki, que depois foi editor da Isso, isso. Ele saiu da Elite porque ele era fraco. Aí ele não quis deixar de participar, então ele foi e virou líder mesmo. Aí ele era de aço, aí tinha a Juliana de água, tinha o Noga em Brasília, que era o venenoso. O Yuzuki no Rio era o psíquico. Tinha o Hunter Babão, era o normal. Tinha... Quantos eu falei? Falou uns aí, falou uns seis. Cara, falta a Lala. Não, é só a Lala, que só entrou porque o Eric queria pegar ela, porque ela era muito ruim. Era fantasma em São Paulo. É mentira o que eu tô falando. É verdade, cara. Ela era ruim pra caralho, ela era muito ruim. Inclusive, a regra dela era interessante, assim. Quando todo mundo tinha uma regra, sei lá, só pode usar o mesmo tipo e tal. Só pode jogar menina. Ou homens de menos de 12 anos. Porque aparentemente com menos de 12 anos você ainda não decidiu se você é menino ou menina. Assim, né? Por exemplo, se fosse um de nós hoje em dia, com a nossa idade, na época, não ia ganhar nunca a insígnia dela. Não, então, abriu-se uma brecha depois que poderia homens de saia. Mas enfim, eu não iria ganhar de qualquer forma. Não, mas era tipo assim, se você tivesse as 7, você podia enfrentar ela. Era uma coisa assim. Ah, entendi. Mas peraí, pra desafiar a elite dos 4, tinha que... Sala das 8. Isso. Aí, show, você usou saia ou você tinha menos de 12 anos? Não, eu nenhum nem outro, assim, eu não ganhei dela. Assim, foi. Beleza, então tá bom. Aí tinha um 7 e saiu a Pokémon Evolution pré lá. Aí o Eric escreveu a reportagem assim, não, mas tem mais um que é misterioso e tal, não sei o quê. E nessa época... O misterioso, Eric, você tá ali com 12 anos, né? Cara. Misterioso. Não, eu tinha tipo 15 ou 16. mas nessa época eu era o discípulo do Hunter, do ginásio normal. Isso porque eu montei um time normal em 15 minutos e derrotei o time dele. Mas tudo bem. Isso não tem a questão. Aí eu tava conversando com o Eric e tal, não sei o que. Ele assim, cara, tá sobrando uma vaga aí e tal, não sei o que. Tu não quer virar líder, não? Porque a gente tem um líder misterioso aqui que a gente não liberou ainda. Simplesmente que não tinha. Aí eu falei, porra, beleza. E o tipo, ele falou, você escolhe. Eu falei, pô, eu curto Tiranitar e tal, mas, pô, o Noturno é foda porque eu vou apanhar pra caralho, tipo, não rola. Terrestre não rola porque, porra, é fraco quanto uma caralhada de coisa. Eu falei, pô, Tiranitar, ele é tipo dragão no Egg Group. E tem dois dragões só. Então, assim, eu vou ter que usar 3 de qualquer jeito. Então, eu posso usar 2 mais o Tiranitar. Aí eu falei, pô, pode? Aí o Eric assim, pode. Eu falei, então beleza, então tá tranquilo. Mas, assim, acabou que foi uma furada. Porque, tipo, porra, o dragão é fraco contra muita coisa. Então, assim, o maluco ele consegue montar um time que destrua o meu. Eu ia lá pra trabalhar. E trabalhava de graça, não me pagavam nada. Então, tipo... Eu ia pra trabalhar. Eu jogava videogame, porra. Mas pra trabalhar, tinha que ficar organizando criança. Era um saco. Aí eu dei até autógrafo, pô. Autógrafo. Aí foi isso. Mas foi uma experiência boa. Mas assim, como foi que eu virei líder? Porque sobrou a vaga. Foi basicamente isso aí. Entendi. Caraca, que fantástico. Essas coincidências, essas pequenas coisas assim que destroem mitos. Mitos. Oh, o treinador misterioso, que a gente não tem ainda, então é misterioso. Não, mas tinha uns caras que eram muito chatos, que tipo assim, porra, você é o líder do dragão e tal, que bacana. Aí o cara, tipo assim, o maluco ia até o Rio só pra me enfrentar. É, igual o Odairu, ele morava no Rio Caso, mas acho que ele venceu 4 ou 5 vezes no meu ginásio antes de ganhar insígnia. Falei, cara, desiste, cara. Vai pegar outro insígnia. Não aguento mais. Toda vez era ele, ele sabia o meu time de costas. Até porque, é assim, eu acho que, não sei, acho que talvez seja pro pessoal que não conhece muito bem a estrutura e tá escutando, talvez seja importante só dizer que esse, no caso, aquele torneio que tava na UERJ, o micro torneio e tudo mais, na verdade era um torneio de ginásio. O que acontece? O ginásio, pra você desafiar o líder de ginásio, você primeiro tinha que jogar o torneio do dia que era oferecido o ginásio tal. E aí todo mundo jogava o torneio e aí quem ganhasse podia enfrentar o líder pra pegar a insígnia. Então, no caso, o Fritz tava falando que o Odairu deve ter ganho o ginásio, o torneio do ginásio várias vezes antes de jogar com ele, né? Mas assim, é só porque não era só você chegar lá e desafiar o líder, porque não adiantava nada. Mas aí ele enfrentava um discípulo, aí depois é que me enfrentava, mas pô, o Odairu ia valer pra insígnia, né? Pra você pegar a insígnia. Porque só depois que você ganhasse o torneio e desafiasse o líder, você ganhava a insígnia. E após reunir as 8 insígnias, você podia desafiar a elite. Então quer dizer, é só porque não era tão simples, não era como se você pudesse chegar lá no local, desafiar o líder e... Eu desafio o seu dojo, porra! Vamos, exatamente. É, o maluco, ele vai até em São Paulo, assim, entra na casa do maluco, eu te desafio. Não, cara, calma. Ia ser irado. Cara, se não tivesse uma regra bem nítida, dada essa galera que é meio otaku aí, que a gente conhece, que deve ser a mesma, né, deve ter muitos que são do mesmo jeitão aí, eu ia fazer isso, cara. Porque, cara, olha só, nesse campeonato que eu conheci o Fritz, alguém lá usou alguma técnica de água que ficava meio que chovendo, não sei se é Haze o nome, uma parada dessa assim. Aí tava eu e um amigo meu vendo o torneio lá, a gente não entendendo quase porra nenhuma, porque a gente só tinha jogado o primeiro, aí beleza, aí a gente tava lá, aí eu lembro que esse amigo meu comentou, porra, mas essa não sei o que chuvinha aí que o maluco usou é mó pelona, tira sangue toda hora. Aí um cara do nosso lado, com o cabelo todo despenteado, sem fazer barba, óculos de nerd, mochilinha cheia de bottom de evangelho nas costas, falou, vai acabar na próxima rodada, pois completaram 15 rodadas e o efeito só dura 15 rodadas. E aí realmente parou. E aí falou, cara, assim, o maluco já tá contando carta em Las Vegas e ganhando muito dinheiro, mas não, ele tá contando rodada do Haze do Pokémon no negócio que ele nem tá jogando, sacou? E eu fiquei muito impressionado com aquilo. Aquele torneio, sem sacanagem, Fritz, aquele mini torneio que eu vi, aquilo de alguma forma mexeu com a minha cabeça. Eu acho que foi ali que eu decidi que eu nunca mais ia jogar Pokémon. Eu falei, cara, será que eu vou ficar assim? Assim, mas... não, é porque assim, é inconsciente que sim, conta, assim. Chega num nível que assim... É porque agora eu perdi o hábito, mas perdeu, eu sabia exatamente qual era a troca que o cara ia fazer. Quanto de vida e tal. Era... Cara, né? Sabe, esse cara, sim, vai tocar o Dragonite agora, já vou colocar um Jolteon e comer o cu dele. É o Peter Power Ice. Isso. Entendeu? Mas era assim. Mas foi uma época boa. Que eu vou tentar agora, vou voltar a forma de Pokémon, porque eu não jogo também há muito tempo. E aí vai voltar com os broches do Evangelho. Isso aí, moleque. Eu não tenho broche do Evangelho, não. Era o outro cara. Mas a gente arruma um, Fritz, fica tranquilo. Eu não gosto do Evangelho. Opa, isso não é motivo pra não ter um broche do Evangelho. Eu te arrumo um broche. É verdade. Broche do Pupitar. Aí é mais maneiro, aí. Todos ganharam as 8 insígnias na época? Nenhum de nós, assim, eu acho. Como é que... porque nessa época, acho que não, porque era meio difícil, assim, como tá falando, tinha que ser oferecido ao ginásio, tinha que ganhar todos. Só que depois, o que eles fizeram? Eles meio que abriram essa regra, foi quebrada, digamos assim. Você tinha que reunir 8, mas eles ofereciam em todas as cidades um ginásio por mês. Eles ofereciam um ginásio por mês, então todo mês tinha um ginásio diferente. Tinha que ir lá todo mês até você reunir. Aí a partir daí, todo mundo que jogava sério, tinha qualidade, levava coisa a sério e frequentava, passou a reunir, conseguia juntar um insígnio ao outro de vez em quando até chegar nas 8. Mas nessa época, logo de início, que tinha ainda os discípulos, os líderes, acho que foram poucos os que conseguiram fazer isso. Acho que o Sábio, acho que o Daniel Thunder, assim, foram os únicos dois. É porque era assim, eram 8, aí eu era do Rio. Eu disputava em São Paulo só uma vez ao ano. Então o cara tinha, tipo assim, 4 torneios só pra tentar me vencer. Então ele tinha assim, entrava 64, às vezes até 128. Ele tinha que vencer o discípulo e me vencer. Ele tinha 4 torneios. Discípulo tinha um cara abaixo de você, né? Exato. Aí ele tinha assim, 4 chances de a gente conseguir fazer isso por ano. Do contrário, ele tinha que vir até o Rio pra me enfrentar. Então assim, era muito, muito, muito, muito, muito difícil. Às vezes aparecia um cara no Rio assim, eu vim te desafiar. Eu vim da cidade de Pallet para desafiá-lo, líder Fritz. Que mongoloide. Tipo, o cara veio só pra jogar Pokémon aqui no Rio, vai tomar no cu. Nem eu queria estar aqui hoje na West, porque é longe pra caralho. Eu vim de Madureira. Eu vim de Cascadura para desafiá-lo. Prepare seus melhores Pokémons. Não, pô, tinha uma galera que vinha mesmo de São Paulo e tal. Chegava lá e tal, perdia na primeira rodada do torneio. Caraca, pô, triste, cara. Era uma tristeza, cara. Dá pena, né? Dá pena. Dá pena. Coloquei, cara. Tá com o voucher da 1001 aí pra voltar? É, não. E a gente ainda ficava assim, yo, Paulista, otário, não sei o que. O bullying interestadual é uma coisa fantástica. Cara, a Zé era bom, assim, a galera que vinha contando que ia vencer e vender o Game Boy pra voltar. Ah, não. O cara não tinha dinheiro, volta, mano. Tipo, ah, não, pô, cara. Alguém chegou a não voltar? Não. Não, assim, dinheiro. Sempre empresta dinheiro. É. Mas o maluco, tipo assim, senão ele não volta não, cara. Cara, eu não emprestava não. Fala, foda-se. Ninguém mandou você. Estava no seu destino perder e lavar pratos no McDonald's até conseguir voltar pra São Paulo. Teve um cara que reuniu fundos pra vir a um torneio de desafio Elite dos Quatro, que era um torneio grande no Rio de Janeiro, lá de São Paulo. De bicicleta. Mentira. Não, você tá usando o jogo pra contar uma história falsa, cara. Não, é verdade. Não, cara, você não tá entendendo. Ele realmente movimentou uma galera pra juntar fundo. Juntar fundo pra vir de bicicleta. Não, ele falou que tá com câncer e que era a última disputa Pokémon dele. Aí teve uma galera que doou, cara. E ele não veio. Peraí. Caralho, triplo filho da puta. Se ele só mentisse o câncer e fosse, aí ganhava, ele falava, pô, galera, foi mentira, mas eu queria realizar meu sonho. Beleza, dá uma historinha bonitinha, um episódio de Pokémon. Mas que filho da puta, cara. Que filho da puta. Ele inventou a história que ele ia vir comendo banana e tal no caminho e tal, andando de bicicleta comendo banana e tal. Tudo ao mesmo tempo e treinando os Pokémon. Pô, ele ia ser um ciclista foda. Ele ia mandar um ciclista lá que é boss aí. É, porra, bicicleta comendo banana, profissa. Mas tudo bem. Essa história é muito boa. Essa história é foda. Histórias de fórum, cara. Quem não tem uma não sabe o que é ser adolescente nos anos 2000. O que que era esse desafio à Elite dos Quatro aí que o querido Raichu é tetracampeão? Então, tu foi da Elite ou não, Raichu? Foi? Fui, cheguei a ser um tempo. Cheguei a ser campeão, na verdade, da Elite. Ah, tá, beleza. Mas enfim. Explica o que é ser o campeão. Não, o desafio da Elite dos Quatro, primeiro, era um torneio anual que tinha, que você poderia desafiar a Elite dos Quatro de duas formas. A primeira era você reunir as 8 insígnias, como a gente falou, que era quase impossível, só 2 pessoas reuniram bem no começo e tal. E a outra forma era você ganhar o torneio Desafio Elite dos Quatro, que você também tinha direito a enfrentar a Elite na época. E os torneios eram enormes, assim, vinham, sei lá, em São Paulo tiveram 300 pessoas. Então, aqui no Rio teve... assim, mais ou menos, é como se você tinha um caminho pra ir pra Libertadores. Tem o Campeonato Brasileiro, que era ganhar as 8 insígnias. Isso. O ano inteiro. E tinha uma Copa do Brasil, que era esse Desafio Elite dos Quatro. Você chegava lá igualzinho, entendi. A nossa audiência não entendeu porque é tudo burro, não vê futebol, mas saquei. Eu entendi, é importante isso. Mas enfim, aí era isso, né? Tinha um torneio por ano, reunia assim, o pessoal do Pokémon do Brasil inteiro, quem podia ir e tal. E era bem divertido, assim, bem lá no começo. Mas esses torneios eram muito grandes, assim. Entram 1000 malucos, tipo, pra ganhar armadura de Pegasus, vai lutando. No final chega um só e esse um desafia a Elite. Isso. E ideia era ganhar a Elite inteira e aí e eles... o campeão. Igualzinho no jogo, assim, você ganha a Elite inteira e o campeão com o mesmo time. Não, não, até a diferença. O teu Pokémon ele recarrega, né? No ah, é jogo verdade, ele né? recarrega. Não ia ser impossível, tipo, ah, beleza. É, não, mas ainda tem umas coisas de ética, tipo assim, a Elite ela não vê o time do cara, teoricamente. Teoricamente. Mas na prática vê. Na prática já sabe. Na prática era complicado. Era bem complicado. E quem era o campeão da Elite? Era o último campeão? Enfim, é o cara que eu tô... não, então, no começo foi esse Robinson que eles estavam falando, que era um grande campeão de torneio de Red Blue e tal. E, enfim, apelado a revista... pra caralho. Apelado pra caralho. Qual era o time do cara? Ah, era tipo Ho-Oh, Lugia e lendários. Era tipo assim. Era tudo... Eu não sei brincar. Foda-se. Tudo Uber. É. Entendi. Não tinha tier também na época direito, provavelmente. É, não, não. E a regra também do torneio, bem no começo, era assim, no torneio normal você não pode usar lendário, aí contra Elite. A Elite podia usar lendário e o campeão da Elite podia usar guardião e lendário, assim, contra você. O que é o guardião? Guardião era, sei lá, Mewtwo, Lugia e Ho-Oh. Só uma pra diferenciar dos lendários. Pelas rápidas, Raikou, etc. Beleza. Mas aí o Robinson era campeão por causa desse negócio de Red, Blue e Yellow, mas dizia a revista que eles. A quantidade porque de derrotas. E também porque eles têm o base status bem mais alto que os do André. Sim. É. Mas aí, enfim, a revista. Falei. Aí o Thunder vem venceu os ginásios e a Elite. Aí ele foi enfrentar o Robson. Aí o Robson não apareceu, não. Ah, o Robson fugiu. Não, cara. Sério. Aí o Thunder foi o campeão um tempão. Isso que eu ia até comentar. A revista dizia que ele era o grande campeão porque ele contava o número de derrotas que ele tinha nas mãos, assim, nos dedos, de uma mão. E aí as más línguas falavam que ele contava também o número de batalhas que ele tinha feito em uma mão só, assim, porque, enfim, ele praticamente não jogava e tal. Caraca. Ele não aparecia nas paradas. Entendi. É verdade. Famoso furão. Esse cara tá por aí ainda? Cara, ele deve ter uns 35 anos já. Entendi. Ah, se alguém aí que ouve esse podcast tiver o conhecer o Robson aí, ele tiver friend coach, pede pra ele passar pra mim. Pergunta se o safari dele tem dito, tá? Valeu, obrigado. E assim, Robson, foi mal ter falado isso de você, você era meu ídolo e tal, eu te adicionei no CQ, um beijo pra você também. Tá? Ai, caralho. Ah, é, e o friend code da... Alguém tem aí, por favor, também. É legal. Eu tenho o Face. Adiciona. Opa, manda aqui, manda pra cá. Manda aí o link. Manda agora. Não vou... Mas então você é o recordista ainda agora, até hoje, de campeonatos do Desafio da Elite 4, é isso? Isso. Eu ganhei 4 vezes. Você foi campeão ganhando a Elite e eu campeão 4 vezes. Não, eu fui campeão do Desafio Elite dos 4 vezes, assim. Uh-huh. Uma das vezes eu ganhei da Elite inteira, as outras 3 não. Ah, entendi. Mas, enfim, aí eu fui só campeão do desafio mesmo, né, a Elite. E numa dessas aí você virou o campeão da Elite também? 2 vezes, na verdade, porque uma das vezes, a primeira vez, aliás, que eu ganhei o desafio Elite dos 4, teve um outro cara que ganhou também, ganhou de todo mundo, ganhou do campeão e simplesmente não quis o cargo e tal. Falou, não, eu sou um treinador e quero continuar treinando aqui e tal, acho que não atingi meus objetivos e não posso ser campeão e tal. Caralho, que maluco o desenho japonês, cara. Sério mesmo? Não, eu ainda tenho... Quem foi esse cara? Tenho muito apetite. Foi o Gary Umbro. Caralho, eu lembro desse maluco. Gary Umbro, parabéns aí, você é um excelente protagonista de anime, cara. Você é um cara muito maneiro, curtiu. Exatamente. Mas enfim, aí como eu tinha sido campeão, eles me ofereceram a vaga de campeão da Elite dos 4, mesmo não tendo batido a Elite inteira, porque eu tinha chegado no último cara lá e tal. Uhum. Tinha perdido só do último cara da Elite e tal. Aí, sei lá, fiquei um ano como campeão da Elite, aí perdi pra um cara. Aí ele virou campeão da Elite. No mesmo ano, não, no ano seguinte eu ganhei da Elite toda de novo e tirei esse maluco e tal. Cara, como é que vocês montavam Pokémon? Qual era o segredo de montar o Pokémon perfeito? A batida perfeita? Porque agora é uma bridação, tá uma trepação de Pokémon. Tá nascendo mais Pokémon do que chinês hoje em dia, não é? É mentira ou é verdade? Não, verdade completa. Cara, o que tem de dito, tipo reprodução rolando por aí, é nego procurando, não, eu quero dito com o iPhone. É o Mr. Kata dos ditos, tem que. É tipo isso, tá nesse nível. nível, não, eu quero adiante um IVD, não sei o que, pra pegar a Hidden Ability da tartaruga, do sapinho, porque aí ele vira Protein e Pans e Tunes. E então, assim, não era sempre assim, primeiro porque não teve breeding desde sempre, começou no Gold Silver ou foi depois na geração 3? Eu já não lembro, não me recordo. Começou em Gold Silver mesmo. Silver já tinha breed, né? Porque eu jogava em japonês, então assim, não fazia ideia. Né? Mas eu lembro que já tinha machinho e fêmea, além do Nidorina. Bom, na verdade no Gold Silver você ainda não tinha os EVs, né? Você só tinha os IVs, que eram aqueles valores individuais de Pokémon que você tinha um Pokémon, ele já ia ficar de um jeito determinado. Não importa o que você fizesse, de que forma você treinasse, ele já ficaria com os valores que já estavam pré-determinados dele. É natureza. Não, na verdade a Nature, ela só veio na terceira geração também. Mas ela veio pra enfatizar um deles, né, na verdade, um dos atributos. Sim. Só que, além disso, você tem também você tem os IVs, que são esses que já tinha desde o início, que cada Pokémon, ele tinha os seus valores, e aí ele já ia ficar de qualquer forma, quando chegasse no nível 100, ele já ia ficar daquela forma, você não podia mudar nada nele. E aí, a partir da terceira geração, além de tudo, de você ter os valores individuais dele, você também incluiu os EVs, que eram os pontos de... os effort points, né? Eu não sei se eram esses, se era esse effort values. Enfim, mas aí você, dependendo dos pokémons que você matasse, da forma como você treinasse ele ficava mais forte em um atributo, mais fraco em outro. Além disso, tinha Nature que dava mais um boost ainda, ó. Aumentava 10% em um atributo e diminuía 10% de outro. Mas enfim, só porque... antigamente, na versão Gold Silver, você realmente só tinha que bridar. Você bridava o Pokémon e daí ele nascia daquela forma. Quando chegasse nível 100, ele já ia ficar de uma forma determinada. E depois, quando chegou a terceira geração, não só o breed era importante para ele nascer forte com os seus atributos fortes, mas também a forma como você treinava deixava ele mais rápido, ou mais ataque, mais especial de ataque, mais defesa. Enfim, diferenciava. Mas enfim, bridar sempre foi muito importante, porque... assim, você não pode fugir da sua natureza. Mais ou menos isso. Cara, a época de Silver era muito melhor nesse aspecto. Porque, cara, eu chegava, eu fazia um forte, é isso aí. Pô, não, você vai e dá um golpe, é o cara assim, segurei com um de vida, porque eu botei um de EV nesse negócio aqui. Vai tomar no cu, cara. Porra, é muito, muito melhor você saber quando mata e quando não mata. Entendeu? Ah, cara, mas a verdade é que você aumentava a dinâmica do jogo. Você aumentava a estratégia. Você forçava o cara a... Nenhum Pokémon era único. Claro que acabava que, por exemplo, chegou uma época lá que todos os Metagross da terceira geração, eles eram adamante. E todos eles tinham 252 no ataque. Então ele acabava chegando ao valor final de 405 de ataque. Mas assim, no geral, você podia modificar. Você tinha... Cada Pokémon acabava ficando diferente do outro. Porque não só o breed dele, né? Os IVs eram diferentes, mas os EVs também. E aí era que era legal, era você mexer, você balancear, fazer um cálculo do que ele aguentava, do que ele não aguentava. Tudo isso era muito divertido na terceira geração. Mas você tinha que conhecer melhor ainda a mecânica do jogo, porque em GSC, que é a segunda geração, você só precisava decorar. Cara, esse golpe aqui desse Pokémon no outro não mata, ou esse golpe aqui desse Pokémon no outro mata. E era só isso que você precisava saber. Pra mim é assim até hoje, deveria ser. Eu fico muito triste quando não é. Porra, eu mando choque. Se eu mando choque no Pokémon de água, eu tenho que matar, porra. Ou deixar ele na mal, mano. Você matava. Depois ficou mais difícil. Quer dizer, não sei. Eu gosto mais da... Tipo, você manda choque no Pokémon de água, mas se o cara tem um Pokémon terrestre no banco e você tem o golpe de água e tal, você pode, sei lá... Mas o lance do Pokémon é meio que isso mesmo, assim, né? Você tá sempre precavido contra tudo ou quase tudo, né? Em defesa e em ataque. Por isso que tem esse monte de Gengar com Copo de Trovão aí, né, Dragonite com Thunder, Chansey com um ataque de cada tipo. É mais ou menos isso. Mas basicamente acho que o legal é explicar o metagame que ficou em cada geração, porque alterou muito. O que eu conheço assim, a fundo é o do GSC, que foi o que o pessoal conheceu por Hashbell, que eram times insuportáveis de lutas absurdamente longas, de luta assim de 6 ou 8 horas até. Que é... isso, é tênis? Não, mas como é que dura 8 horas uma luta de Pokémon? Eu tinha um time que todos eles aguentavam muita porrada, ou física ou especial, e eles tinham a Blissey sempre, ou então um Cerebi, ou então um Skarmory, ou então um Donphan, pra segurar a porrada física. E todo mundo tinha Rash, menos a Blissey, que ela tinha o Riobell. E aí quando meu bicho ele tava quase morrendo, eu dava Rash e trocava. Aí eu trocava, aí eu dava o Riobell no time inteiro. Aí a luta começava de novo. O que que acontecia? Chegava, tipo assim, pô, eu quase matei. Aí tu ia lá, ele ia lá e dava o Rash, aí Riobell. Então assim, o objetivo era o quê? Matar a Blissey, ou então matar o Skarmory, porque podia ele. E aí era isso. Aí começou algumas alterações. Aí o Machamp ele entrava algumas vezes por conta do Cross Shop, mas ele apanhava do Skarmory. O Heracross ele vinha com o Megahorn pra destruir a Blissey. Aí o cara ia e trocava pro Skarmory. Você tinha que tirar o Metagross e colocar um Pokémon de elétrico ou fogo. Aí o cara ia e botava um água. Aí você ia, trocava e botava a Blissey. Ele ia e colocava o Heracross. Aí você ia e colocava o Skarmory. Ele ia e tirava o Heracross. Aí era infinito, entendeu? Trocava pra caralho. Não tinha regra de ética pra não ficar trocando toda hora? Rolava isso? Ética não. Não existe ética em Pokémon, não. Tem jeito. Não. Só tem mau caráter. Pokémon é Thug Life. Eu vi uma luta do Raichu, é no Showdown aquilo, né, o nome desse software? Não, eu passei direto do DS, peguei no emulador e capturei o vídeo. E assim, a luta dele com o outro cara, é uma luta assim, bem tranquila. Os caras podiam ficar trocando infinitamente, mas isso não, uma hora, não, beleza, vou jogar aqui. Não, mas... o Raichu criou mecanismos pra evitar essas lutas tão longas depois de um tempo, né? Entendi. O metagame alterou, entendeu? Mas assim, elas eram realmente insuportáveis. Chegava ao nível de todo mundo ter struggle só, assim. Ou seja, os PPs acabavam todos. Ou então o cara fala assim, não, eu prefiro o golpe tal ao golpe tal, porque o golpe tal tem mais PP. Então, tipo assim, a hora que o cara tá no struggle, eu não vou estar no struggle. Tá assim, caralho. Entendi. O cara deixava um Water Gun lá no Pokémon a vida inteira só pra não acabar, né? Golpe com 40 de PP. 40 PP. Ele sabia que, porra, no limite ele ia precisar daquela merda. Ah. Então, por exemplo, tem torneio até hoje de Gold Silver Cristal, o pessoal joga ainda competitivo e tal, pela internet. Uma das coisas interessantes do metagame GSC é que uma coisa que é bastante usada é Milk Tank com Grow. E assim, é bom porque ele tira o ataque, mas ele é excelente porque ele tem 64 PP. É verdade isso. Ele tem 64 PP e faz o que esse Grow? É só reduz o ataque em nível. Adversário. Aí não dá struggle. Entendi. Cara, que fantástico. Ou seja, a melhor coisa era, tipo assim, eu curti os Zapdos. Aí o maluco ele tinha Skarmory. Eu colocava o Zapdos, eu falei, cara, agora vem a Blissey. Aí eu ia lá e dava um Drill Pack. Se fosse crítico, talvez o meu próximo matasse a Blissey. Se a Blissey morresse, cara, a Blissey cai, o time desmorona. Era assim. Essa era a regra. Entendeu? Aí, tipo assim, eu usava muito Skarmory com Curse, porque aumentava a defesa pra caralho e o ataque infinitamente. Mas isso, depois de ter tirado o Pokémon elétrico dele do time. Aí vinha muita gente com Suicune, porque também aguentava muita porrada. Aí começou a vir muito Raikou. Ou seja, o metagame do Silver ele foi um pouco cansativo, mas eu acho que foi o melhor, assim. Na minha percepção de noob, tá, novamente, acho que foi o que mais determinou os tiers até hoje, né? Ou teve algum que foi mais determinante pra isso? Porque eu vejo muito... Quer dizer, vejo porra nenhuma, não sei de porra nenhuma. Eu percebo, eu olho assim, a impressão que tem é... O pessoal usa muito Dragonite, Gengar, Blissey, Skarmory, aquele... O que o Fritz tira Nitar, o Alakazam, toda hora aparece um maluco com Alakazam. O Tiranitar, alguns desses aí eram bons pro 3 contra 3 só. Porque, por exemplo... Porque ainda tem isso, né? Alakazam, tem o X6 Alakazam e o X3. Alakazam era ótimo, mas assim, pro 3 contra 3. Pro 6 contra 6 ele não encaixa tão bem assim em Rash Bell. A não ser porque na época ele tinha um Fire Punch e o Thunder Punch, e então ele podia matar o Suicune ou o Skarmory, então era bacana assim, entendeu? Porque na época os punches eles não eram golpes físicos como é hoje também, é importante só porque dependia do tipo, né? Os golpes como elétrico, planta, água, fogo, todos eles eram saindo especial, o Alakazam era especial gigante, então valia a pena. Hoje em dia o Alakazam com Fire Punch, ele vai bater físico porque mudou a mecânica do jogo, né? Agora os golpes físicos todos eles saem do seu ataque, né? O Bissafira vem um metagame assim, completamente absurdo. Engraçado é o início do jogo, e vocês complementam aí, que tipo assim, entra uma confusão de metagame. Tem um pessoal tentando repetir o metagame anterior, tem um pessoal entrando com metagame novo, que tipo assim, é um lixo, e tem um pessoal vindo com umas coisas apelativas, que cinco minutos depois inventa um contra esse método apelativo. Então assim, o início do metagame é bem conturbado. Até estabilizar, demora um pouco. Eu lembro que o Advance tinha uma época que, porra, era Latias e Latios, ou então era o Salamence com Dragon Dance. Então assim, a galera era bem isso. E tinha galera que ainda tentava usar o Heracross e tal, mas eles apanhavam pra caralho, entendeu? Mas aí a partir daí eu não acompanhei tanto assim. Então acho que eles podem explicar melhor como é que ficou o metagame do Advance pra frente. Porque na verdade, como o Fritz estava falando, o jogo, o metagame do jogo, ele modificou muito conforme as gerações foram passando. No início, no Red Blue, depois na segunda geração GSC, o jogo era muito defensivo. Era o que a gente estava falando. Se você botava as duas barreiras, uma física e uma especial, a Blitz e escava, e o objetivo era você detonar as barreiras, porque daí você o time desmoronava. E aí, a partir da terceira geração, quer dizer, a partir da terceira geração não, cada vez mais, acho que até hoje a tendência ainda aumentou isso, mas é que o jogo ficou mais ofensivo, ele ficou mais baseado no seu predict mesmo, assim, na sua habilidade de você prever o cara e bater, aí uma porrada, boom. Assim, é muito mais dinâmico o jogo tem, não tem aquelas rodadas todas, não tem essa coisa de PP, isso não existe mais. O jogo, hoje em dia, às vezes, assim, no XY eu vi um pessoal jogando e o jogo leva, sei lá, um minuto, acabou a batalha. Porque, assim, agora, meu, a porrada come, não é que nem antigamente que eles aguentavam muito mais. Então assim, a terceira geração especificamente, ela foi ela tava muito equilibrada nesse ponto, porque você tinha times muito ofensivos já, quer dizer, pra época, né, porque hoje em dia as lutas são mais dinâmicas ainda, mas na época você conseguia construir times ofensivos baseados mesmo na predict na player skill mesmo, e também se você quisesse ainda pegar pra você fazer um time que era um time de stall, né, um time mais defensivo, você também conseguia. Então a terceira geração foi meio que o divisor de águas, assim, entre as duas coisas. Aí a partir daí, eles continuaram deixando o jogo cada vez mais ofensivo. Hoje em dia, um Pokémon que tem golpes especiais, ele tem golpes, a maioria deles tem golpes de um Pokémon elétrico, tem golpe tipo bug, tem golpe tipo fogo, e aí, quer dizer, eles deixaram especial eles deixaram o jogo muito ofensivo, que eu, assim, eu não tenho, assim, eu gosto desse tipo de jogo, assim, mas é porque é muito diferente do que era em GSC. Em GSC os Pokémons, eles tinham, você sabia os golpes que o Pokémon tinha com certeza, porque os sets eram todos parecidos, os Pokémons, eles aguentavam muitos golpes, ia pro PP muito muitas vezes, e hoje em dia não, você tem, pra cada Pokémon, você conhece pelo menos uns 3 movesets pra cada um deles, e aí você tem que ir mais ou menos vendo o que o cara pode ter ou não. Os Pokémons têm muitos golpes e o jogo é muito mais ofensivo, é muito mais dinâmico. Assim, Lance, por exemplo, nessa geração atual no XY, o sapinho mais evoluído, o Greninja, ele tem golpe de, além de água, óbvio, ele tem golpe de pedra, tem golpe dark, tem golpe psíquico, tem golpe de grama, me falaram, e era até a porra do Hidden Ability lá, que ele vira o tipo, não é isso, Raichu? Ele vira o tipo do ataque que ele tá usando. Então, se ele der um ataque elétrico, por exemplo, que eu não sei se ele tem, ele tem a efetividade como se fosse um elétrico mesmo usando a porra do ataque. O Star é 1.5. Pois é, mas então, antigamente em GSC, por exemplo, eu não me lembro de nenhum Pokémon de água que tinha um golpe de grama. Não, assim, não me recordo, assim. O Ludicolo. Ah, não. Mas aí aí já era Advance. Pois é, então, Advance eu acho que foi um pouco da transição, assim. É a minha percepção do metagame naquela época e a evolução que incidiu sobre isso, né? Agora, não sei se todo mundo vai concordar, mas mais ou menos isso. O primeiro jogo em si, ele é bem ofensivo, assim. Porque o Red Blue, porque não tinha item, então acaba que fica um jogo de velocidade muito, muito alto e tal. Um grande objetivo é você paralisar os outros pokémons e tal, não tem divisão especial e tal, então acabou que era um jogo muito ofensivo. Quando passou pra GSC, que botaram os itens... Só uma coisa, quando o Raichu fala de item, ele fala de item equipado no pokémon, não é? Item equipado, isso. Mas aí quando passou pra GSC e você teve a possibilidade de equipar os itens no pokémon... Leftovers, assim, expand leftovers, que era recuperação passiva. Então acabou que começou a ficar muito lento. E daí, assim, caralho, leftovers. A minha percepção é que no começo eles tinham conseguido algo ofensivo, depois ficou assim, insuportavelmente lento, e o movimento deles até hoje é de tentar tornar mais ofensivo, assim. Mas eu acredito que as versões de hoje, eu acho que elas são mais ofensivas do que Red Blue, pelo menos eu acho isso. Tá, eu lembro de Red Blue. É, pois é, porque eu me lembro de Red Blue, por exemplo, antigamente você era assim, você botava o Dragonite na arena. Primeiro que um critical, se você paralisasse os pokémons do adversário, depois você ia apagando eles, um a um, tudo bem. Mas só que antigamente você tinha algumas estratégias, por exemplo, o Dragonite entrava na arena e ele usava Rap, que era aquele golpe que prendia o pokémon oponente, e aí ficava tirando lentamente, assim, 8-8, tipo, sei lá, 5% de HP. E hoje em dia não dura, não tem tantos turnos, assim, eu realmente acho que Red Blue, ele era mais ofensivo que GSC, com certeza, até porque não tinha os itens e tudo mais, mas assim, não era nada perto do que é hoje você toma um crítico, o Pokémon cai, e aí você erra um predict, daqui a pouco tá 6-4, vira uma bola de neve, acabou o jogo em poucas rodadas, assim, 30 rodadas você acaba o jogo. É muito menos do que antigamente. O problema do Red Bull era a supremacia do psíquico. Ele era muito mais forte e rápido. Aí tu tinha uma Starmie que tinha Ice Beam, Surf, Thunderbolt, psíquico. Você varria o time com ela. E ainda era rápida e com um special attack bom. Então tu varria totalmente. Agora o que eu tenho acompanhado de batalha do Black and White e do X e Y é assim: tu perdeu o primeiro Pokémon, cara, tu tá fudido. Tem que mandar muito agora pra tentar recuperar aí o Pokémon perdido, porque um a menos é um a menos. Ainda mais agora que tá em moda aí a batalha que é de dupla. Eu odeio esse tipo de batalha, mas ok. São sempre as mesmas estratégias, o Trick Room, blá blá blá blá blá blá. E também, assim, é um turno um Pokémon no chão. Um turno um Pokémon no chão. Então tá bem, bem ofensivo. Eu acho que tem batalha em trio agora também, se não me engano. Não, tem o Rotation também, enfim. Como é que é esse Rotation? Vai, você estabelece uma ordem e segue aquela ordem? Não, não pode trocar? Não. O que que é? Não, você pode trocar. Na verdade, você escolhe assim, se você gira pra esquerda ou direita, e aí você defende e ataca com aquele bicho. Então a tua estratégia é o quê? É ver quem é o melhor pra defender e atacar, preditando pra quem o cara vai trocar. Na verdade, é uma batalha normal onde o cara ele não perde um turno pra trocar de Pokémon. É basicamente isso. Entendeu? Mas assim, até a questão de ofensividade, um ponto aí são os megas do X e Y. A Nintendo tá investindo em ofensividade, e agora tem uns pokémons que estão mega evoluídos, parece até um Digimon escroto. Não, é Digimon, okay. Já viu a animação, como é que é? Liga no reloginho, só vou tocar a musiquinha. Meu, meu, meu, meu. Pô, o bicho gira, fala Mega Charizard. Pô, só falta... Ainda tem a apresentação, assim, ele tem. Ele está reagindo à pedra. Não, e além disso, a questão dos megas também, isso aí tudo bem. Mas além disso, hoje em dia, vocês já perceberam como qualquer Pokémon tem mais 350 de ataque? Antigamente, você pega os Pokémons antigos, eram raros os que passavam de 350, chegavam 350, 360. Tudo bem, eles eram muito fortes, chegavam 400. Mas hoje em dia, assim, você tem, sei lá, cada geração que surge, surgem, não sei, 20 Pokémons com mais de 400 em um status, quer dizer, e sempre uma coisa muito ofensiva. Isso mudou muito, assim. antigamente isso não era assim, né? Era uma isso coisa dá, muito mais balanceada. Isso aí dá uma tese de mestrado, hein? De teoria dos jogos. Já fiz o meu agora. Doutorado, dá? Que isso, hein? Era o quê? É de Pokémon? Sei, pode ser, ué. Fazendo agora. Então, tempo então de mudar. Faz aí de teoria dos jogos. Vou fazer. Explicando aí o metagame, boa, gostei, alterando. Caraca. É bom. Bora. Acho, não, gostei. Vamos sério. Vou chegar lá no Chechel e falar. Fala, Chechel, tô com essa ideia aqui. Tá jogando Pokémon? Ah, é, mais ou menos. Tem um tempo que eu não jogo, mas ele volta a jogar. Ah, se colar é irado. É pra colocar na internet tudo aí. É. Se não, vou procurar se ninguém fez ainda. Cara, acho que com certeza o Thiago Calmon já fez tudo na cabeça dele. Ele já fez todas as estrelas. É sério, cara. Mano. Ele já sabe o mecânico inteiro do tudo, mas opa, assim... quer vender? Quer vender? Eu pago o valor bom. Tô na luta também aí, pô. Opa, então é, fazer o quê? O Meziá fez, com certeza. Ah, o Meziá é verdade, o Meziá é... É outro assunto bom, são as pessoas estranhas do Pokémon. É verdade. Aliás, gostaria de ressaltar aqui o nosso amigo Zayk e tal. Faz tempo que eu não falava nele e tal. E era Zayk? Conta a história. Cara, o Zayk era assim, não sei se tu lembra que tinha um narrador no Pokémon Stadium. Ah, lembro. Puta que pariu. Aí depois, no próximo Pokémon da outra geração, acabou o narrador. Só que não acabou o narrador, porque o Zayk ia na LoP toda vez pra narrar o jogo igual o narrador do Pokémon Stadium. Ah, não, cara. Pô, era sensacional, cara. A gente tinha um louco Tush, ele era o Galvão Bueno da LoP, cara. Porra, sim, fantástico. Porque ele realmente se focava, ele tava lá, entendeu? Ele ficava assim... Thunderbolt, critical hit! Ele se empolgava. O melhor era o inglês da galera. Vinha assim, Wing Attack! Aí o Mês ia assim, não é Wing Attack, é Wing Attack. Aí o cara faz uma cara de cu, assim. Aí o galera fala assim, nossa, você tem um golpe tal, Pokémon, que golpe é esse? Aí você ia ver assim, caralho, o golpe disse totalmente errado. Por isso que você não entendeu. Não identificava, né? É. Cara, eu tô assim. Tá um pissuri. Internet aí que teu Irelis tá ruim. Aquele inglês de vaca, Willis. O seu Irelis tá caindo. Manda o Earth Cake, mané. Flame Tower, mané. Torre de fogo, maluco. Porra, mas aí, não brinca não, porque agora com essas porra de Hidden Ability, caralho, que desde quando falou do Hidden Ability, não, porque o Hidden Ability do meu Pokémon, porra, é o Hidden do Mortal Kombat, né, ô filho da puta, o cara não tá raio agora. Agora, a melhor história de toda a história é a do, oh não, Abril, não, tem que fugir desse ataque. Porra, é. Oh não, Gabriel, tem que fugir desse ataque. Ah não, esse aí foi um gringo doido que falava português muito mal. Aí um belo dia ele foi na LoP e eu sei lá, que dava. O que é LoP? Pois é, a LoP era tudo isso que a gente tava falando do ginásio. Isso era a Liga Oficial Pokémon Evolution, que era da revista Pokémon Evolution. Entendi. Só que antigamente era LoP mesmo, com E no final. Aí a Pokémon Evolution saiu e aí virou LoP, Liga Oficial Pokémon, porque não tinha mais Evolution. Mas enfim, um belo dia ele foi num torneio de um ginásio qualquer na LoP. E ele realmente, tipo assim, o cara, sei lá, se ele era doente, se ele era mais doente que a galera tava lá, se era mesmo, eu não sei. Ele queria falar português, e aí um belo dia ele, tipo, chegou, botou o Umbro na arena, e aí deram um Mega Horn nele com o Heracross, ó, porque ele não aguentava, mas o cara soltou um. Oh não, Umbro, tente resistir esse ataque! Como se ele estivesse realmente dialogando. Ataque mordida! Caraca! Ataque mordida! Nhau! Eu acho que ele tava realmente treinando o português dele, assim, porque ninguém é tão retardado. Mas, né, vou acreditar que ele só tava realmente querendo melhorar a sua língua. O chicote de cipó, agora. Certamente. Teve uma também que ele mandou, assim, que era tipo, o Machamp dele tava na frente de um Tiranitar. Aí o Tiranitar tomaria super efetivo de Cross Shot. Aí o cara foi, tirou o Tiranitar e botou o Dragonite, assim, pra tomar Not Very Effective de Cross Shot. Ah, não. Aí ele, ó, oh, descobrimos o que você ia fazer. Soco de gelo, Machamp. É, e soco de gelo era no Special Attack ainda, que não tinha nada de Special Attack. Caramba, a gente vai ficar mais isso aqui, porque é muita história engraçada, mano. É muita história. Eu acho que vocês estão me enganando. Acho que isso tudo é possível. Por outro lado, vocês não poderiam ter combinado isso agora. Que essas fantástico. Histórias são totalmente essenciais. Porque, assim, um evento em São Paulo que eles dormiram na igreja, também foi, tipo, sensacional. Aí, no dia seguinte, assim, aí, partiu, Lens, a rodada em duplo agora do ginásio Grama e tal, ele, cara, Leque, eu tô muito cansado, cara. Aí, eu falei, pô, mas tu veio pra São Paulo pra jogar pra Pokémon. Cara, Leque, passei a noite Blade na Lan House, pô, tô cansado pra caralho agora, e depois a gente dormiu na igreja, depois expulsaram a gente, não sei o quê. Aí ficou dormindo lá, mano. Peraí, a igreja expulsou? Não, na verdade, o que aconteceu? Não, é assim. É porque tem um unificado com 8 ginásios, 8 torneios em São Paulo. Aí o Thiago, a gente resolveu que a gente ia. Só que é óbvio que a gente resolveu super rápido, pegou o ônibus na rodoviária à noite, vambora. Aí a gente chegou lá e... Não, mas qual é o Thiago? Tem dois aqui agora. Eu. E aí a gente chegou lá, porra, a gente foi atrás do hotel que o pessoal ficava, sempre o pessoal do Pokémon ficava no mesmo hotel, com o hotel da Fórmula 1. Exatamente. Aí botava 5 malucos no quarto de 3. Isso, padrão. A galera, e não, e ninguém dormia, a gente jogava, ficava madrugada jogando. 4 dias sem banho e dormir, mano, a galera era muito forte. Não, peraí. E comendo a pizza ali do lado. Você toma aquele banho que cai a água na cabeça, e o que cai na cabeça escorre pro pé, é esse banho. Exato. Até porque o chuveiro do Fórmula 1 é uma merda. Porra, mas tudo você bem. Fica de ré, cara, naquele banheiro. É horrível. Pois é, mas enfim, mas aí pra completar, a gente chegou lá e não tinha quarto. Aí a gente procurou, assim, nos hotéis que que o nego tinha indicado, só que simplesmente não tinha lugar pra gente ficar, sabe qual é? Aí a gente saiu, foi pro evento, aquela expectativa de arrumar um jeito, de ficar na casa de alguém, o que não aconteceu, e o pessoal que tava lá no evento, alguns, tipo, resolveram que iam na Lan House fazer um corujão pra ficar jogando no computador, CS, outras coisas, né? Aí a gente foi, só que aí, quando chegou às 5h30 da manhã, a Lan House tem que fechar, tem uma hora que tudo acaba. E a gente saiu de lá, não tinha dormido, tava morrendo de sono, e aí a igreja abriu a porta pra gente. Então a gente dormiu no banco da igreja. Peraí. A igreja abriu a porta pra gente. Seis da manhã, a gente entrou na igreja. E aí, tipo, dormiu na igreja. E aí quando a gente acordou, 8h30, tava tendo uma missa, as pessoas começaram a sentar e a cantar. E aí foi lá e a gente saiu, sabe? Então a gente dormiu 2 horas na igreja, na casa de Deus. Porque... Ah, é, também. Outra coisa relevante pra essa história é o seguinte, a gente saiu da igreja, a gente ainda tava com sono e o evento ainda não tava perto de abrir. Então a gente foi pro Habib's. Aí a gente sentou na mesa do Habib's e tal. Respeitaram muito mal aquele dia, moleque. Eles comeram um monte de esfirra, eu lembro agora, e isso. Não, então, mas a gente dormiu no Habib's também. A gente, pô, botou a gente em cima da mesa assim, dormiu no Habib's, só que tava vazio. Cara, quando a gente acordou, tipo, todas as mesas, sem exceção, tinha só japoneses, assim. E a gente ficou, caraca, maluco, a gente veio no lugar errado, sabe? Ou no lugar certo, né? Exatamente. Melhor era tipo assim, chegamos em São Paulo. Onde é o evento? Não sei. E entrava o metrô e assim, segue aquele maluco estranho ali. Isso! Ah, pô, já fiz isso. Porque ele deve estar indo para o evento. Esse cara tá indo pra New Brand. Ele tá com a camisa do Evangelho e ele é muito esquisito. Isso, então, porra. Assim, cara, o foda é que você erra, o foda é quando você erra, porque tem tanto estranho em São Paulo. Não, comigo também não aconteceu, não. Mas assim, tem tanto maluco estranho em São Paulo que a possibilidade de você errar não é inexistente. Pode ser que você seja só um otaku não indo pro evento no dia e falar, hoje eu não vou. Hoje eu tô indo pra igreja e depois pro Habib, sei lá. Por exemplo. De leve. Mas tem muita história boa. Aconselho o pessoal que tá iniciando agora em X e Y a engrenar aí e ir pro eventos, até porque existe uma liga americana, uma europeia e teve no Japão, óbvio, um desafio agora da América do Sul contra os Estados Unidos. E eu fiquei revoltado porque não tinha nenhum do Brasil. E cara, falando sério, os top do Brasil, eles não devem nada a ninguém do mundo inteiro. A galera aqui é muito, muito forte. Então assim, acho que valeria ter uma liga oficial aqui, mas pra isso precisa de presença, precisa de pessoal, precisa de tudo aquilo que o pessoal sabe já. Podemos montar uma, hein? O que você acha? Quer investir nisso? Eu dou 10 mil. Não, mas tem que ter o apoio lá. O que me revolta é tipo assim, o japonês contra um peruano. Cara, desculpa, não. Peru não é uma potência Pokémon. Vocês são muito Pokémon. Vocês são muito bons. Se existisse uma reunião do G7 Pokémon, nós nos sentaríamos à mesa. Ia ser conselho de segurança, né? Cadeira permanente. Acho que os Estados Unidos é pau a pau, mas o de resto, Japão, acho que é no mesmo nível também. Mas Europa, assim, em geral, é mais fraco do que o Brasil. Na média não, porque tem uma porrada de noob aqui, mas... A Europa também, pô. Aqui tem mais, não, né? Porque Europa o problema é o que o ninja inimigo fala, o brasileiro estraga. É, o brasileiro, ele entra no fórum e xinga a galera, o brasileiro, ele avacalha a luta. O brasileiro puxa o cabo link, é foda. É foda. O brasileiro é fã de Kingdom Hearts, tem de merda. Fica, né? Quem nunca puxou o cabo link? Pô, nunca. Eu também não, cara. Eu já vi. Não, eu nunca puxei não, porque, pô, em Gold Silver eu jogava bem. E a Advanced eu não joguei mais. Então, tipo, agora, graças a Deus, não tem mais cabo link, tá, galera? Só... Agora, você puxa o cabo da internet, né? Tem o Ethernet. Não, mas, né? tinha a galera do mal, assim, que mandavam ali, o um passarinho ali, ó. Opa, ih, deu erro aqui. Gente do Death Battle. Puta, né? Esquece. Net Battle, eu cheguei a usar essa porra. É verdade, a última vez que eu mexi com Pokémon foi Net Battle. Eu achei irado aquilo. Hoje tem o Showdown, né? Tem o Showdown. E Ninja Inimigo me disse que já até atualizaram com os Pokémons do XY. Já? Tem duas plataformas já que estão com Pokémon XY, que é o Showdown e o Pokémon Online, que é um software tipo Pokémon Net Battle, assim, antigo. É bem parecido. Ah, né? E você recomenda algum aí, se o pessoal quiser dar uma treinada? Porque nem todo mundo tem 3DS, né? E nem todo mundo quer fazer a história, né? A campanha, né? Que tipo, eu confesso que eu tô achando um porre. Eu parei de jogar por causa disso. Tô sem tempo também. Mas não, tá cheio com aquela porra de Team Flare, não sei o que e blá blá blá. Vai no Showdown, vai no Pokémon Online, joga muito, joga direto, que você vai aprender, cara. Porque é só assim que você aprende a jogar, não tem jeito. E aí você consegue já fazer a sua build, né? Uma coisa. Você pega, você melhora no in-game ali, no predict ali, e também na construção de time. Você já consegue pensar o que o cara faz, você já consegue fazer uns times mais, também mais completos, pra você nunca tá na mão, ter sempre um ali que pega o outro cara, etc. Assim, mas tem que jogar mesmo, não tem fórmula mágica. Porque problema, por exemplo, de você jogar fazer o in-game, né? Ah, eu joguei lá, fiz meu Dragonite, mas o Dragonite deu um Dragonite que piora ataque e ganha defesa. Ah, que merda o Dragonite, eu quero o Dragonite Adamant, sei lá, que ganha com ataque. Brida, foge Dratini com Ditto, foge Dratini com Ditto, até aparecer uma porra do Dratini com a natureza que você quiser. Aí, você vai ter, porra, mano, veio o IV que eu queria, nem o outro, e aí... É sempre assim. Foge Dratini com Ditto, quer dizer, em dezembro vai acabar, porque vai abrir a nuvem, e nego vai achar que é essa porra, é óbvio. Mas até que já tá assim, esse jogo facilitou muito as mecânicas de recrutamento e tal, tá bem fácil. Aquele experience share que você ganha no comecinho, porra. Não, mas eu digo assim, mesmo conseguir o Pokémon perfeito nos cruzamentos e tal, de brinde e tal, tá bem simples atualmente e tal. Entendi. Mas de qualquer forma, assim, é uma coisa que você perdia antigamente meses e tal, você perde, sei lá, algumas horas agora. Olha só, o Raichu já tá jogando, ele vai secar. Uma vez estava eu e Ninja Inimigo, a gente tentando descobrir uma forma rápida de chocar ovo. Até bota flame embora, não sei o quê. Mas aí ele falou, cara, eu faço assim, eu vou lá pra onde tem o daycare mesmo e fico indo e voltando, que aí é uma linha reta gigante, você consegue ir muito longe. Aí eu ficava meio que com a visão periférica, vendo se já não tinha ido, beleza. Aí um belo dia eu falei pra ele, cara, a gente tem que arrumar um lugar que seja, pra ele, né, porque eu não tô nem jogando direito, um lugar que seja circular, e aí você usa a rodinha do 3DS, coloca um papelzinho ali embaixo, e aí você pressiona a rodinha numa direção só e fica direto. Aí um belo dia eu encontrei com ele, ele tava usando uma paleta de guitarra pra ficar dando volta ao redor da Torre Eiffel, lá no meio do jogo. Eu uso um papel, por exemplo. Eu também passei a usar um papel. Ele achou o lugar circular, eu não sabia dos lugares circulares, ele achou. E aí é isso, é muito ridículo. Tem todos esses esquemas. Mas então, voltando só ao simulador, só pra... Enfim, é um negócio realmente bem mais alto nível, assim. Ele já parte do pressuposto que você pode fazer o Pokémon que você quiser, então você pode fazer todos os seus Pokémons perfeitos e tal. Não é o Birk, né? É, exatamente. Como é que é essa do Birk? Peraí, o cara jogava por texto? Fala, usei isso. Jogava por texto. Era texto. Era horrível. Era ruim mesmo. Fantástico. O fato é que você já chega no nível de batalha, né? Você já chega botando os Pokémons que você quer, com a natura que você quer, a build que você quer, distribui os efforts da forma que você quer. o enfoque do simulador, de fato, é a batalha competitiva, como ocorre mesmo no, enfim, na maioria dos torneios e tal. Então você acaba aprendendo a jogar melhor lá, porque você não perde todo esse tempo que você tem que fazer bridge todo e tal, e investe mais esse seu tempo em batalhar mesmo e tal, que é, enfim, E também porque não adianta nada você entender dos bridge, você saber tudo da mecânica do in-game mesmo, do jogo. Se você não batalhar, você não vai pegar o jeito da coisa. Depois de um tempo, tudo vira uma coisa muito intuitiva. E você realmente precisa jogar o jogo, assim, as batalhas com outras pessoas também. Não adianta nada você zerar o jogo 30 vezes, você vai pegar um cara que joga na LOP ou que joga na internet com frequência, você vai tomar um pau. Só aprende a jogar competitivamente, jogando mesmo, batalhando muito na internet com outras pessoas, não é com computador, não é com, né, dentro do Game Boy. Com certeza. Tem jeito. Até porque o processo de construção do time é mais ou menos assim. Você escolhe uns dois ou três que você quer, ou que estão na moda, ou que vão bater nos pokémons que estão na moda, e o resto é pra cobrir as fraquezas. E depois você vai jogando e você vai vendo, porra, eu tô apanhando muito disso. Aí troca um ou troca uns moves. Então assim, pra um time ficar redondo, ele demora de uns 20 a 30 lutas, assim, tranquilamente, pra ele ficar bom. A não ser que, porra, você seja muito experiente já, porque tu vai e monta ele de primeira, em duas ou três tu fecha o set já do time inteiro, entendeu? Entendi. Vocês recomendam então pra galera aí esses simuladores, né? Eu cheguei a usar o NetBattle uma época, foi bem divertido, nem lembrava disso, lembrei agora. Quer dizer, de uns tempos pra cá. Cheguei a usar o NetBattle, foi na época do GSC, não, do depois, né? Do Ruby Safiri, né? Primeiro. Nessa época aí, que já tinha várias que eu não conhecia, eu ficava igual um maluco perdendo. O mais importante é tipo assim: o maluco ele vem, aí ele brida um Dragonite, porra, supremo, com vários golpes fodas, top, adamante, não sei o que, blá blá blá blá, aí no final ele não usa Dragonite. Ele perdeu, porra, 40 horas pra fazer aquela merda. E no final ele não vai usar, saca? Então, tipo assim, porra, teste o time antes, ver quais são as regras do torneio que você vai. E isso era o melhor. A época antiga, que o Shaq era mais disponível, eu jogava o NetBattle só e montava o time direto, assim. A única revolta minha é que não existia uma interconexão entre o meu time do NetBattle, de forma que eu cuspisse ele direto pro Shark. deve ter já alguma coisa assim hoje em dia, cara. Alguém deve ter feito já. Porque, cara, até pra montar no Shark dá um trabalhinho, só pra... Não é tão rápido assim, não. Ainda mais assim, pô, vai ter um desafio em São Paulo de 4 dias. São 8 ginásios diferentes, com 8 regras diferentes. Você monta 8 times diferentes. Você não vai montar 8 times direto no Game Boy. Você vai ter que parar e pensar em cada um. Então, tu tem que ver as fraquezas. Eu tô jogando aqui agora. Que ability eu bato na Blissey? Natural Cure, Serene Grace ou Healer? Natural Cure. Obrigado. Pode falando aí, vai. É melhor. Tô montando meu time. Evito o Frozen. Opa. E é basicamente isso aí. Acho que história tem um monte, mas aí senão fica infinito. Pra gente fechar aqui, vocês que estão na pista aí há 10 anos jogando Pokémon, como é que vocês enxergaram esse hype que foi criado em cima do XY? Porque, por exemplo, eu não acompanho Pokémon já há várias gerações, mas esse XY veio de um jeito avassalador. Tanto que vocês estavam comentando aqui com a gente antes da gente começar a gravar, que galera da antiga que tinha parado voltou, gente que nunca jogou, começou a jogar agora, uma galera comprou 3DS só pra jogar isso. Eu já vi cara no metrô com aquele 2DS aqui no Rio, vi semana retrasada. Cara, eu acho, assim, eu não sei, mas eu acredito que a diferença do XY pra todas as últimas versões, que na verdade eu acho que a Nintendo sempre tentou vender muito as novas versões de Pokémon, quais sejam, as que iam saindo, elas sempre tentaram vender muito. Inclusive, o Black White, quando saiu, vendeu, sei lá, acho que 8 milhões no ano que ele saiu, 6 milhões, vendeu pra caralho, assim. Vendeu muito, mas assim, agora tá, eu acho que tá aparecendo mais, pelo menos assim, no geral, até no Facebook você vê muito mais gente falando e tal, mas eu acho que a grande diferença foi que eles evoluíram com o Charizard. Porra! Você que nasceu junto comigo na mesma época, você tem que jogar com o Charizard. Charizard é maneiro. Ele pode ser o tier, o tier dele pode ser um aposta. Eu acho que é ruim o tier dele, né? Porque ele tem muita fraqueza, né? Ah, não. Agora não. Agora ele vai ficar sinistro, né? Por causa do dragão? O X? O X e o Y. Os dois são sinistros. É, porque assim, eu comprei o Y. Eu comprei o Y por causa do Charizard. E eu vou te falar por quê. Eu acho o Charizard X, aquela porra, ele é muito mais maneiro. Mas assim, meu irmão, eu não vou criar o meu Charizard pra depois ele virar um dragão e apanhar de uma fadinha, de um Flapp. É isso, é verdade. E aí eu fico bolado. Ele tem segundo tipo fogo, tá tranquilo, você não toma nem super efetivo. Pois é, assim, é claro que eu não tinha pensado, eu não sabia disso na época. É foda. Eu tinha que perguntar a alguém que soubesse. Mas o... por outro lado, o meu, que é do Y, é voador, sei lá, se botar um Pikachu, baixa do mesmo jeito. Eu também não pensei nisso na hora. Agora eu vi que eu fiz merda. Eu vou pedir pra alguém que tem o X no... Não, o Y é muito forte, cara. O Y é muito forte. Ah, é? Então mas o importante é que não tem como, cara. Zardão, ele tá no coração de todo mundo que jogou Pokémon quando era pequeno, cara. Zardão. Então, assim, essa porra aí vai vender, não tem como, vai aparecer. Pois é. Cara, é um motivo mesmo. Assim, eu acredito muito nisso. Eu falei isso, você não acreditou nessa porra, só agora. Charizard é irado, Charizard é muito maneiro. Eu tentei comprar uma figura de ação dele, o Totoro articulado, com asa, mas esgotou já no Japão, é foda. Deu Charizard. Então, eu acho. Só voltando à pergunta aí do Pivoso, que eu achei interessante e tal. Pilates. Tudo bem, isso corta depois, não tem problema. Fica tranquilo. Enfim. Aí eu achei interessante a pergunta, e enfim, o que eu acredito que seja, que tenha atraído muita gente, na verdade foram duas coisas, assim. A primeira foi que eles finalmente resolveram ousar no visual do jogo e tal, e deram um salto grande do 2D pro 3D, as batalhas são muito mais bonitas e tal, o jogo em geral tá muito mais bonito e tal. O jogo está fantasticamente bonito. Eu achei que isso deu uma atraída na galera e tal. E, enfim, o segundo aspecto que eu achei que trouxe gente de volta e tal é que Pokémon voltou a ser bem fácil, assim, de zerar, né? Antigamente, até Black White estava num crescendo de dificuldade e tal, que, enfim, nunca foi difícil e tal, mas... chegou a ser razoavelmente desafiador, assim. O XY voltou a ser fácil e tal, e eu acho que é o que o pessoal mais quer mesmo. O pessoal quer viver aquela aventura e tal, quer zerar o jogo, mas no final das contas o pessoal quer chegar no final e batalhar com os amigos e ter todos os recursos pra poder fazer os eggs e tudo mais. Então, acho que foram essas duas coisas aí que, assim, deram esse hype todo ao XY que enfim, trouxe uma porção de gente de volta. E aí, Fritz, vai voltar? Eu acho que eles alteraram muito, assim, todas as versões, desde Advance, tá muito mais do mesmo, assim. O Soul Silver, o Black and White, o Ruby Safira, tá tudo igual. Muda o gráfico, altera um pouquinho a dinâmica do jogo, mas desde o Red é exatamente a mesma coisa. Eles alteraram o gráfico, eu concordo, colocaram o Charizard com uma importância forte agora, com o Mega dele, então é outro ponto. Mas eu acho o mais importante é assim, eu sempre quis um Pokémon em 3D. Eu sempre achei isso foda. Eu sempre quis um jogo de uma forma que eu pudesse jogar quase que de forma online. Eles ainda não fizeram um MMORPG disso, mas eu acho que a plataforma online deles tá muito forte agora também. Ainda tem o lance do Pokébank. Eles fizeram um lançamento mundial e não no Japão meses antes. Verdade. Então, assim, alterou algumas coisas que foram bem importantes. Acho que o visual é uma delas. O fato do Bridge tá mais fácil agora, então exige que você tenha menos tempo pra montar um time bom, o que é um saco, porque, tipo, quando eu sou criança, eu tenho 24 horas. Tempo infinito. Quando eu sou adulto, eu trabalho horas. Caralho 4. Então, o dia da criança tem 48 horas no mínimo. Exatamente. Exatamente. Então, adulto não tem horário pra isso. Então, acho que em 4 ou 5 horas você consegue fazer e um Pokémon, e mais 4 ou 5 você consegue ajustar ele o suficiente. Então, acho assim, facilitaram um pouco o jogo pro usuário que é mais velho e atenderam os pedidos de quem começou a jogar lá no Red Blue, que eram os gráficos melhores, inovar e usar, porque estavam muito mal acostumados. Acho que foi isso, na minha opinião. Eles também evoluíram o Charizard. E evoluíram o Charizard. E o Mewtwo. E o Mewtwo. Caraca, não. Mewtwo com rabo na cabeça, não, meu irmão. Na moral. Ele porra. É o Frieza. Ele é o Frieza. Foi igualzinho, né, cara? E vou colocar Frieza Mon. Freeza Mon. Foda-se. É, fizeram Digimon também, né? Porque isso é importante. Só faltou uma musiquinha. Tinha que ter licenciado a musiquinha de Digimon. Ia ficar muito foda. Porra, quanto é que é esse boneco aí de Charizard? Não tem mais, cara. Também quero. Ah, que merda. Chegamos ao final de mais uma edição do Eu Gosto de Jogos. Espero que tenham aprendido tudo sobre Pokémon. Vamos fazer uma prova semana que vem com todos os nossos ouvintes pra ver se vocês aprenderam mesmo e pararam de ficar colocando, sei lá, Pikachu na porra do time, seus idiotas. Pikachu é bom pra colocar no time ou nem é? Não, depende. Depende, tá. Então, enfim, não sei. Fritz, faça aí uma consideração final sobre o nosso episódio. Dê aí a sua pérola de sabedoria pros nossos ouvintes. Pérola de sabedoria. Caralho. Pokémon dá vergonha de falar pros outros, mas é maneiro pra caralho. Agora, você consegue jogar pela internet. Então, porra, não precisa sair de casa. É verdade. Então joga pela internet com seus amigos net. Você pode ter vergonha só com a sua mãe e com o seu pai. Que vão ficar por exemplo, eu trabalho junto ao na base e possivelmente a um outro integrante aí do olha só. Integrante net. Já sei quem é, Ainda não, ainda não tá confirmado aí. Pô, vai ser um trio maneiro. Ainda hein? Não. Vai ser um líder misterioso. Vai ser maneiro, isso aí. É o líder de ginásio dragão. ele é o membro misterioso da grande empresa de telecomunicações. Se fechar, eu avisei já. Vai rolar batalha durante o trabalho. Vai rolar uns Wing Eleven também. Já vai rolar aí, galera. Eu preciso dar uma cagada aqui. Batalha Pokémon no banheiro. Pô, amigo meu trabalhava num banco grande aí, que é vermelho e que não é espanhol, aí ele mandava essa, cara. Ele, opa, terminei uma rotina com a Ball, deu uma vontade de cagar agora, vou ali cagar. Levava o DS, Pokémon, Pokémon, Pokémon, Pokémon, Pokémon. Caraca, era o dia inteiro, mano. Ah, deu crítico! Pokémon, cara, tem uma frase, né, que é assim: eu comprei um DS pra jogar o Pokémon enquanto eu cagava. Agora eu cago 8 vezes por dia. Foda-se. Por quê? Porque Pokémon é um jogo maneiro pra caralho. É isso aí. Encerra agora, fade out, acabou. É isso mesmo. Obrigado, Raichu. Tá, competindo agora no XY já? Tô, pô. Forte aí. Passa o friend code aí que eu quero apanhar de alguém. Cara, eu tô perdendo todas, assim. Raichu era o número 1 do ranking agora, até agora há pouco, né? Ah, é o Brasil, número 1 do Brasil até agora. Ih, caralho. Olha o gabarito. E quer apanhar de quanto? É assim que é. Vai ser 5x0, 3x0 toda hora. É 6x0 no caso, né? 6x0 é. 6x0 é tipo tu passar debaixo da mesa no ping-pong, mano. É tipo tênis, né? Quando ganha 6x0 o jogo. É. Um jogou e o outro ficou olhando. Exatamente, basicamente isso. Né? E Lance, já tá com 3DS aí pra jogar? Como é que tá? Cara, eu ainda não, porque eu tô ocupado profissionalmente, mas mês que vem, no máximo, no ano que vem, agora em janeiro, eu vou estar jogando, mas assim, frenético, me segura, porque vou jogar, vou voltar a sério. Né? E assim, o que o Fritz falou, agora você pode jogar pela internet, então joga pela internet. Joga pela internet é o caralho, tem que jogar pela internet sim, pra aprender, mas também joga na LOP, porque, pô, cara, assim, essas histórias todas e a gente fez muitos amigos que duraram até hoje, que a gente conhece há 10 anos, então assim, sai de casa, vai jogar, porque vale a pena, é maneiro. E você aprende também a jogar melhor também, jogando ali no olho, sacaneando enquanto a luta rola. Eu acho que vale a pena. Estilo poker. Exatamente. Mas já convido vocês também pra Lobby, que vai ser a liga honrada, com o mesmo, do Baixo do Sul. Lobby. Estaremos organizando. Vou solicitar o Ninja Inimigo, que ficou de promoter, pra organizar isso aí. Vamos fazer isso aí. Eu quero levar campeões. Levar nosso trio de campeões lá pra enfiar porrada em todo mundo. Treino muito abusado. Treino muito abusado essas porra. Parece que tem 15 anos. Falei, eu sei tanto de Pokémon, você jamais poderá me vencer. Ah, o Ninja Inimigo. Ninja Inimigo é um. Falar agora não, que porra, mando bem pra caralho agora no Pokémon, você não tá jogando. Falei, moleque, eu monto o time, eu te destruo, moleque. Aí ele assim. Porra, óbvio que não, porque, porra, porra, tem o Dragonite aí, eu treino o Dragonite tal, não sei o que. Chato pra caralho com esse Dragonite. Aí ele toma metade o primeiro golpe, e aí ele tem não sei o quê. Pô, caralho, né, que eu te destruo, cara. Eu era líder dos Nas Dragão. Meca, eu te mato com Magikarpa, vai tomar no seu. Ficou lançado o desafio aí, quereremos ver isso. Peraí, cara, os caras estão discutindo aqui, se banqueando no Facebook, cara. Porra! Caraca, cara! Não é isso não, é que meus amigos são bloqueados mesmo, que eu, né, eu sou um cara discreto, então eu não gosto tá muito. Correto, tá correto, advogado, tem isso que... Isso aí, isso que, aí, não, isso tá aí. Gravado, deixa mesmo. É, de tá chamado. Mas libera, depois, porra, deixa o Fritz aí ver a tal da escorita, porque ele promete isso aí há 10 anos, a tal da escorita aí. É, não, qual o nome mas... dela? Só, cara, me fala o nome, que eu procuro. Porra, no Google tem, caralho. Ah, então me fala, ué. É, procura... Vou procurar Chicorita no Chicorita, Google, vai aparecer. Chicorita, quer ver? Chicorita. Ah. Chicorita Elite Four. Elite Four. Brasil. Ah, deve ter. Brasil. Pera aí. Puta, não tem não. Não tem, cara. Não tem. Da última vez que a gente conversou isso, a gente já falamos sobre isso. Já falamos sobre isso e nada achamos. Isso é complicado. Eu tô procurando, eu não tô mais encontrando o Facebook dela, mas assim, não só no meu. Eu não estou achando ela no Face geral. Então, tipo, ela me deletou do nada, que eu não acho que não faz sentido. Ou ela realmente deletou o Facebook dela, sabe? Que é o que eu acho que aconteceu. Mas eu tô procurando. Mas Cláudia Chicorita no Facebook também. No fim das contas, o Fritz, essa é aquela bonitinha, né? Cara, é o que falam, né? Eu nunca vi ela pessoalmente, não. Ah, entendi. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Não, beleza. Então, foda-se a Chicorita. Achei! E ela não tá nada bonitinha. Aê! Ah, então foda-se, né? Aê! Tô mandando aí. Vocês façam o juiz aí que quiserem. Ah, eu achei que o conteúdo. Eu achei que não tá ruim, não. Tá ruim, não. Porra, ela jogar Pokémon, pô. A mulher era da Elite, cara. Não, tá. Tá tranquilo. Nada de. É, acho. Não, nem um fenômeno brabo, mas. Pra galera do Pokémon, fenômenozão. Pra alguém que era Cláudia Chicorita na internet, né? Tá ótimo. Galera, a gente fazia engenharia, vocês lembram como eram nossas salas, né? Então, assim, era basicamente o mesmo esquema, assim. É, tinha a Laura. É, vamos voltar pra cá então.